Prêmio Seriedade Anônima 2019. Estamos aqui todos reunidos ao vivo em Cracóvia, na Polônia, no auditório. Como é o nome de Friends? Já. Jaciele. Jaciele. Auditório Jaciele patrocinando. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com Érica Evangelista. Olá, tudo bem? Tudo bom? Espero que o prêmio de hoje seja digno, né, da minha presença. Obrigada. Porra, toda fashionista aí, toda ganhadora do Emmy. É. Sim, né? Vim para brilhar, representando a Casa Evangelista. Obrigado, gente. Muitos troféus. Adoro a pessoa que se viciou em pose essa semana. Vai ficar tudo. Viado, já vi 5 episódios. 4 da primeira temporada e 1 da segunda, porque ia tomar spoiler, já vi logo quem morreu. Adoro. Novo método. E ele aqui também, que vocês já ouviram a voz, né? Quem nos convidou aí, nos hospedou na Polônia, Darlan Generoso, vem aí. E aí, gente? Vem aí, hein? Vem aí, o vem aí chegou, né, na verdade, porque eu tô vem aí, aí há 2 semanas e finalmente o momento chegou. Como sempre, tô muito animado, porque esse prêmio sempre é um evento, né, é o grande evento do ano, a grande premiação, e é o prêmio que inicia essa temporada de premiações, né, depois vem as premiações menores, tipo Emmy, Grammy, Oscar, porque o prêmio que realmente importa é o Seriedade, então a gente tá aqui todo ano pra poder trazer o melhor pra vocês, da cultura pop. Esse povo, né? Porra, finalmente, né? E ele também, Léo Fei, Leandro Chaves. Oi, gente, olha, esse prêmio realmente, como o Darlan falou, é o mais importante e vou dizer pra vocês, dá muito trabalho de fazer. Então, assim, é importantíssima a votação de todo mundo, porque aqui não tem velho de academia, aqui tem a gente e a gente sabe votar muito bem. Então, a partir de hoje, acabando essa gravação, já tá aberto aí pra todo mundo e aí é só maravilhosidades indicadas. Votar até o dedinho cair. Exatamente. Adoro. E olha, nós estamos aqui os 4, por enquanto, talvez ganhamos novas participações, mas estamos também com o pessoal na live do YouTube. Aí. Gente de altíssimo garbo, elegância e alto grau de especialização, que vai opinar aqui junto com a gente, vai dizer quais foram as injustiças, né? Quem que é muito merecido. Então estamos aqui com Natália Gonçalves, Felipe Justino, Luísa Mota, Mariana Barbosa, Elisa Weisse-Voldersen, temos também Eduardo Kurt, Charles Rodrigues, Júlia Cabral, Iago Costa, Alex Tavares. Olha, é muita gente chegando no Caminhão do Faustão. Muita gente. Adoro que... O final vai ter brinde do caminhão distribuído, hein? Quê? Sim. Adoro que Mariana já começou aqui. Quem é Emmy Oscar na fila do pão, não é mesmo? Certíssimo. Ninguém. Certíssimo. Ah. Ih, gente, a gente tá aqui com a cabine com tempo, né, no auditório de ACL. Então vamos começar logo pras categorias, não temos tempo a perder, não é mesmo? E eu gostaria, então, que Érica dissesse qual é o primeiro... categoria. Eu não podia ler, agora pode? Pode. Ah, tá, é que eu tava mantendo... Agora tá liberado. Agora é pra você ir reagindo e se surpreendendo junto com as pessoas. Ah, tá. Ok, ok. O que que eu faço agora? Agora você fala quem é. Tá. Eu que tenho que chamar a categoria. Eu pensei que você ia falar a categoria, eu só ia dizer as indicadas, ok. Não, então vamos fazer assim. Vamos começar então com aquela a melhor atriz, né? Atriz possuída, que nem Juliana Margulis aí instituiu esse nome. Érica, que é a nossa atriz mais possuída da Rude, vai contar quem são as competidoras. Ai, mas possuída que a menina no final da novela, né? Close na possuída. Porra, adoro o prêmio Josiane. Aí. Tem que mudar o nome, eu acho. Dá tempo, hein? Vem aí. Vem aí. Prêmio Josiane de atriz possuída. Olha, pena que ela ficou possuída fora do tempo pra premiação. Ah. Exatamente. Então, entre as indicadas estão Carla Gugino, por Olivia, em A Maldição da Residência Rio. Adoro por Olivia. Mas não é por Olivia? Claro que é por Olivia, sim, porque ela faz Olivia. Eu estou falando igual as pessoas da premiação. Me respeita, que eu tô purinha, né? Eu Olivia aqui, purinha. Big Potter aqui, toda preparada, e você vem aqui me derrubar? Vamos continuar. Gwyneth Goldwyn, por Bat-Ann. Bat-Ann. Foda-se. O I Want To. Rainha, é gente. Bat-Ann. Essa série que eu não vi, mas, né, considero pacas. É... Hailene Steinfeld, por Emily Dickinson. Adoro essa filha do Pinto, essa série maravilhosa. Amo. E ninguém vê, todos ama. É... Todas as duas pessoas que assinaram a Apple viram. Respeita. Acho trouxa, né? Ô, Érica, Felipe Justino falou aqui, gente, eu entendi Carla Dias. Por Suzane Richthofen, né? No filme que vem aí, né? Ano que vem ela vai estar correndo, porque vai estar possuída? Vai, com certeza. Então, Joey King, por Gypsy Rose in the Act, né? E ela também fez aquela série também, The Politician, né? Eu lembro. Sim. Adoro, muito empenhado. Eu amo. De Barraca do Beijo para o prêmio, né? Seriedade. É isso. Kate Siegel, Siegelverse, por Tio, A Maldição da Residência Rio. Já ganhou. Gostosa, maravilhosa. Vamos lá. Lucy Liu, por Simone, em Why Woman Kill. Ai, linda também. Amo. Já venceu. Ai, já ganhou. Rainha. Eu já tô toda enrolada. Já não sei mais o que eu penso. Vamos lá. MJ Rodrigues, Blanca, Evangelista, Pose. Eu não tô protegendo ninguém, gente. Tá bom. Patrícia Arquette, por Didi, The Act. Ai, gente, muita possuição. É, essa categoria tá bem difícil, hein? Já tá começou difícil. Forte. Já me deixou balançada com as duas indicações de Why Woman Kill. Já não sei em quem votar. Eu já tô balançada com três porque não vi Why Woman Kill. Graças a Deus, então... ridícula. Então, já vou matar a minha. Ó, eu vou ficar com Bethen, porque Bethen possuidíssima naquela sequência final, naquela sequência que ela se joga no chão pra se esconder da amante. Essa aí ganhou pra mim esse ano. Então, eu vou votar aqui. Como eu sei que todo mundo vai votar em Why Woman Kill, eu vou votar na minha queridinha Hayleyzinha, né? Que só eu vou votar nela, porque só eu vi Dixon que. Então, respeita que eu também vi. Eu vou votar no Crystal, porque ela tá maravilhosa. Literalmente possuída, chamando a morte pra dançar. É maravilhosa. Então, não tem como não votar. Eu vou voltar. Voltei. Porque... Ela vai voltar. Ai, viado. Olha só. Ai, então, eu não vou votar em Kate Siegel porque ela tem chance na gostosa. Se vocês não trollarem, não é pra votar trollando em gente que não tem nada a ver. Mas eu vou votar. Ah, eu vou votar em Carla Gugino, porque assim, eu achei ela muito possuída, gente. Amo Carla Dias, vem, chama clube. E ela tem o jogo do Geraldo também esse ano, entendeu? Que não tá aí, mas poderia estar. Sim. Eu tentei ser imprevisível e tal, mas eu vou seguir o que Darlan pensou e votar em Branca de Neve com Bethen, que essa mulher é caralho. Ela não precisa de voto, pô. Ela é foda. Ela é foda. Ela precisa do meu voto, ela merece. Ela merece demais mesmo. Todo mundo vai votar em Woman Kill, para de ser escrote. Já teve voto pra ela. E voto mas, eu não vou deixar de votar só porque todo mundo vai. Não, né? Vai muita gente votar em The Act, muita gente vai votar em Pose. Então, assim, essa categoria não tá muito fácil. Então, olha, vota Darlan, em Bethen. Mas... Tem a própria Simone. Você acha que o... Tem a própria Simone. Tem. Você acha que o I Woman Kill tá forte? Ó, aqui, Kat Viana falou, Dick, isso é muito boa, eu vi, já temos três no fã-clube. Amo! Aí. É isso, porra. Aí, Mariana Barbosa, eu também amei Dickinson, já temos uma fanbase. Ai, gente, esse povo é muito fã do filho do Pinto. Né? A Alex Tavares. Quero Lucy Liu porque ela fez as Panteras e aguentou muitos anos de Elementary. Merece um prêmio só por aguentar tanto tempo naquilo. Porra, também acho. Ela merece mesmo. Merece mesmo. Leandro, você traz um movimento porque ela tá dirigindo episódio de New Amsterdam. Você devia votar nela. Quê? É, ela postou. Dessa temporada atual que eu larguei? É, dessa. Agora ela começou o episódio essa. Gente, essa a Globoplay tá possuída, né? Porra. É. Tá contratando Lucy Liu pra poder dirigir episódio de New Amsterdam. Já vale o meu próximo voto. Com certeza. Ó, Mariana falou assim, estou em dúvida porque King não ganhou o Emmy, seria uma justiça ganhar aqui. Olha aí. Olha os fãs de Dixon aparecendo, Leózio. Tá vendo? É. Matheus Costa. Ó aí, Erika, essa Kate nem pra escolher outro nome pra não ser confundido com a mãe de Sons of Anarchy. Gente, a Kate veio muito antes, ela veio do universo. É do Siegelverse. Pois é, olha. A Felipe falou, a atriz de Gypsy já ganhou por esse papel pra fazer o Rory Gilmore. Não, pera. Eu amo, gente. Melhor Rory, né? E Kat falou aqui, essa categoria só tem gente maravilhosa, mas preciso votar em mim na Barraca do Beijo, que incorporou um espírito real, mesmo que esteja viva. É, e tem essa barra dela ter feito The Politician também, né? Então, difícil. Bom, mas, vamos lá, né? Vem aí, hein? Vem aí, galera. Ah, essa Darlan. Categoria é o contrário. É cheio de cara flop. Aí tem dois que estão concorrendo, a gente é tudo zoeira, né? Não é. Darlan, conta pra gente quem é o ator possuído. Quem são os candidatos ator possuído deste ano? Essa categoria aí também tá muito forte, né? Caralho. Só que não. Então, olha, vocês não perdem por esperar. Ator possuído. Ator possuído. Billy Porter, Pray Tell, Pose, Diabo de CGI, George, Evil. Maravilhoso. Dragão de CGI, né? Drogon, melhor ator da finale de Game of Thrones. Não adianta meu voto aqui, vai ser em Drogon. Porque vai ser Drogon, reizinho. Foi uma atuação visceral. Porra! A melhor da temporada. Só vou falar uma coisa, quem indicou George, Diabo de CGI, não foi Leandro, tá? Leandro esqueceu de George. Não fui eu não, gente. Absurdo. Enrico Colantoni, Keith Mars, Veronica Mars, nem merecido. Reizão do Alzheimer, amo muito. Me identifico. Me identifico demais com a Iris Grey masculina. É, Jacob Elordi, Nate, Euphoria. Ah, aquele nojento. Só para constar, né? Euphoria, alguma categoria. Uhum. Kier Gilchrist, Sam, Atypical. Ah, faz ele mesmo, né? Vai Sim. falar que é flopado, Erika? Não, falei fofo. Tá. Gente, esses nomes que o povo inventou aqui, Incutigativa, que porra é essa? Porra, da Alan pegou só cilada. Porra, Incutigativa, Eric, Sex Education. Garoto, é polonês, quê? É, porque Gativa é sobrenome polonês, é mesmo. Você tem que saber qual? Irmão do Jaciele. Aham, Jaciele. Oliver Jackson Cohen, Luke, A Maldição da Residência Hill. Viado, por que que Thomas Henry não tá indicado, menino do ET, tá indicado esse fio dele, drogado, prostituído? Pois é, menina. Nossa, que premiação, hein? Jesus. Senti que a academia foi por causa de Emerald City, né? Que ele era espantalho. Uhum. Que ele já tem uma carreira grande, né? Sim. Olha, enquanto vocês decidem os votos, a Júlia disse aqui, Drogon bem melhor ator que Jon Snow, quem não? Na verdade, o Drogon nunca errou, o único erro dele foi não ter tostado Jon Snow naquele final, que esse bosta merecia. Pois é, mas aí foi o roteiro, né, o ator não tinha culpa. É. Agora, eu vou ficar aqui, Leózio, só antecipando, eu vou ficar com o Diabo, porque, porra, o Diabo que toca siririca pros outros, meu irmão, não tem como ficar sem voto. Ai, criei um inimigo dentro da minha própria categoria. É, vou votar em Billy Porter, não sei, né? Ninguém precisa se preocupar com isso. Provavelmente não tá na cara que eu ia votar nele por Pose, porque Pray Tell é o pai de todos. Amém. Então, até do filho que ele pega. Não cheguei nessa nome da spoiler, porra! The Categories, Diabo. Então eu vou votar, gente. Como o Leozio vai votar em Drogon... E eu quero dar um votinho, pelo menos, pra esse reizão do Alzheimer. Eu vou votar em Kiff, né? Enrico Colantoni, porque eu gosto muito dessa pessoa e não me importa. Qualquer coisa que ele estiver fazendo, eu vou estar votando. Já votei aqui. Kiff Mars. Muito bem. A Kat falou aqui, ó. Jacob Elordi merece, porque surpreendeu a mostrar que sabe atuar. A barraca do beijo aí bombando, né? Aí Charles falou, um voto no Drogon, pois acho que o ator não terá novas chances, e outro no moço da Residência Rio pra me possuir. Que Mas isso? Como não, jovem? Porque o Drogon vai estar na série da Daenerys lá, dos Targaryen, provavelmente. Vão dar um jeito de fazer esse dragãozão. Vão colocar ele como outro dragão, né? Tipo, quando bota a mesma pessoa pra fazer um antepassado. Vão fazer Drogon verde. É tipo aquele ator anão que faz anão em Harry Potter, anão em Senhor dos Anéis, anão em todas as séries. Que tem, que é o único anão que existe em Hollywood. Zanon. Zanon. Isso! Ator anão, viado. Tem um anão que é o professor Flitwick de Harry Potter. Ah, sim. E ele faz todos os anões e gnomos e qualquer coisa de todas as outras séries e filmes, porque só tem ele de anão. Sim. Agora, e vão fazer o Drogon Verso, gente. Então ele vai ter outras chances. Uhum. É só pegar o CGI e pintar a asa dele de uma cor diferente. Pronto, já dá pra ele fazer outro papel. Viado, tu quer mudar a fisionomia do ator. Viado, que é outro, porra. Érica, provavelmente quem vai interpretar o Balerion na série aí da Casa dos Targaryen vai ser o Drogon, o mesmo ator. Vão só fazer essas mudanças aí pra poder dizer que é outro. Isso aí. Isso aí. E você votou em quem, Léo? Eu votei em Drogon. Ah, tá. É porque eu votei antes aí, não apareceu pra Drogon mim. Drogon do breve, segundo Iago Costa. Ah, adoro. Ó, e Elisa e Felipe estão dizendo aqui que não lembram das pessoas de Residência Rio. Absurdo, vão ouvir nossos dois podcasts de novo pra fazer justiça pra Residência Rio, como Luísa falou aqui. Ah, é a próxima categoria é maravilhosa, gente. Tô muito animado. Conta pra gente, Leandro, quem são os atores e atrizes de cera que, né, nos brindaram com atuações muito específicas. Eu amo essa categoria. Vamos lá. Os indicados a ator e atriz de cera são Ellen Page, a Vanya de The Umbrella Academy. Ah, já ganhou. Já ganhou. Temos Jason Momoa, o Baba Voss, da DC. Escolatão! Né? Temos Kate Bosworth, a KC de The Island. Essa Jesus. Série maravilhosa. Que só eu e Sasser assistiu. Eu vi essa merda. Tu viu também, né? Por causa de vocês. É, tá vendo? Temos KJ Apa, o Art de Riverdale. Ai, nossa, vou votar nesse homem, que odeio esse homem. Odeio ele, tudo que ele faz, ele é horrível. O Luke Perry morreu, ele tinha um defunto real pra chorar, ele não conseguiu. Ai, nossa. Temos Renézinha Zellweger, a Anne de Dilema. Já ganhou. Olha, desculpa. Fortíssima candidata. Desculpa, Ellen Page, mas ninguém foi melhor do que... Renezinha, por não mudar de expressão e fazer a mesma cara de cu em toda a cena. Ela tá anabolizada, porque ela botocou a cara toda, a cara dela no meta, tá com a máscara do Bran. Aí é mole. Quero ver se você sem face, tendo uma expressão fazendo. Viado, mas a expressão atriz de ser é isso. A pessoa é tão plastificada que ela não consegue fazer mais nada. Não consegue nem rir. O botox ela já ganhou. É anabolizante. Não ó, e pra fechar categorias... A categoria temos o Song Kang, o Conquistador, que é o Hwang Sun-ho, de Love Alarm. Caralho, agora dificultou, hein? Porra! Essa, morre, tá morre, difícil. Morre, né? E a cara é a mesma. Essa tá esse difícil. Esse daí é o homem lindo, lindíssimo, mais lindo que Noeli? Sim, modelo. Ah, modelo, entendi. Ai, gente, eu não consigo. Modelo, pensei que era um falecido, não é modelo. Eu vou ficar com Renée Zellweger, porque ela merece muito, cara. Aquele eu joelho dela de esteira também, né? Gente, eu não aguento. A cena dessa mulher virando a cadeira obscura ficou marcada na minha mente pra sempre. Eu vou eu fico pensando nela. Se René vai ter mais indicações ou se vai parar por aí o reinado dela. Cara, vem aí, hein? Descubra. Eu vou votar em KJ Apa porque ninguém vai votar nele, porque todo mundo acha essa série incrível e acha esse arte maravilhoso. Ele é muito homem branco, só por isso que você acha ele bonito. Ele é muito ruim. Ele é muito. Mas, ó, sabe quem. Você quer, olha sabe a cara quem dele na foto do povo. Sabe quem merecia também? Ah, quem merece também voto aí é a Kate Bosworth, que ela era a atriz mais famosa do elenco de The Island e consegue ser a maior nela, cera, cara, de todos. Porque a bicha não tem um degrau de emoção. Ela tá morta. Ela tá sim. Morta. E eu achei que ela era robô na série. Tanto que na Crise das Infinitas Derradeiras, ela tinha que aparecer como mulher do Super-Homem, né? Do Janequim. Do Janequine. E ela não vai. E ela tá morta. Já tô avisando, ela vai estar morta, a Lois Lane desse homem, porque ela está morta na vida real. Ela morreu pra morrer, né? Morreu pra morrer. Mas eu vou votar no Kijapa porque ninguém vai votar nele. Não adianta. Será? Não chorou a morte de Luke Perry? A Cati já era revoltada que ele não chorou a morte de Luke Perry. Sim. Cati falou assim, Erika, Kijapa atua com o tanquinho e a tinta de cabelo. Nossa. Aí, a... Cadê, gente? Comentário, tô me perdendo já. Em que mundo, Renezinha, quis querer o Bradley... Quem é Bradley? Ah, Bradley Cooper. E ele não... Não entendi nada que escreveu, Iago, mas concordo, é isso. Ah, é o filme. É o filme que ela faz doce, Caso 39, que ela pega uma garota possuída e ela fala... Ah, eu vi esse filme, viado. Eu não quero você, não. O Bradley Cooper fica dando em cima dela. É o filme que ele é comido por abelha no chuveiro, né? Sim, sim. E ela dispensa ele o tempo vem todo. Vem aí, hein, na Rose. Gente, para de inventar esse plot de um filme que não existe. Ó, o que eu ia falar é que a Luísa diz que a arte falha até em ser ruivo. Nossa, aí Charles Rodrigues, ó. Ellen Page já venceu, usou até as próprias roupas. Alex Tavares, The Island, um hit desse, bicho. Odeio muito, Dilema vencedora moral. Gente, o pessoal tá falando aqui, Dilema aí, ó, Kelly Rowland, tá bombando. Pois é. E Luísa, quem viu Love Alarm, gente? Netflix. Até eu que vejo drama coreano não me deu trabalho. Sasser, né? Alguém não ouve o lugar do cast. Eu ouvi, eu vi 3 episódios de Love Alarm. Foi maravilhoso, só que não. Ah, só vi o piloto, falou... porque eu não me odeio tanto assim. E quem falou da música de Kelly Rowland, recebendo mensagem na planilha de Excel, foi Felipe Justino, né? Vamos dar aí os títulos, sim, dessa piada. Mas a gente fez essa piada junto com o dilema de Selena e Kelly Rowland, né? No logado. Uhum. Vem aí, né? A revelação. vocês já revelaram o voto, eu votei em Kate. Merecidíssima. Então é isso, eu já revelei. Vamos lá. Eu revelei também. Daniel, eu tô percebendo que esse ano só dá pra votar uma vez, é isso mesmo? É isso mesmo. Acredito, não vou poder mais flodar, boom. Não, é só porque quando eu criei as enquetes eu não devo ter mexido na configuração. Depois bom, eu voto liberado todo. Depois libera geral. É só pra vocês não ficarem durante a gravação votando. Flodando, né? É que aconteceu isso da última vez. Caraca, a última vez teve gente com 100 e poucos votos quando acabou a gravação. Vai tomar no cu vocês. Ridículos. Os bots funcionando, né? E Érica, conta pra gente quem fez a atuação mais plural da temporada, interpretando vários personagens, várias eras, vários momentos. Eu ainda tentei impor gente aqui no último minuto, nessa categoria. É. Não consegui. Chateada porque eu não lembrei da pessoa, até porque eu não conhecia a pessoa direito, então não tinha como eu te lembrar. Mal conhecia, mas já considerava pacas, né? Pô, beijão, Angela Ross, né? Que achava que era minha aí. Vamos lá, atuação plural. Darcy Carden, Janet, The Good Place. Merece? É. Gosto. Good Janet, Bad Janet, Big, né? Janet. Medium Janet. Tem 800 milhões de Janet só nesse último episódio. Apareceram 500 mil. Eita, ficou mais forte de concorrência, hein? Ó, Elizabeth Gillis, Fallon e Alex, Dynasty. Olha, essa mulher merece muito, que o tanto que ela imitou a voz da outra atriz que fazia a mãe dela. Foi incrível, achei que era a mulher dublando. Sabe o que devia ser? Ela devia, nos bastidores, ficar imitando, trolando a mulher, a atriz original. E aí, quando a mulher resolveu ir embora da série, falaram assim, fudeu, não temos dinheiro pra botar ninguém. Pô, vai voltar, você imita a voz dela maneiro, vai lá, vai lá, vai lá. Aí ela acumulou dois papéis. Adoro. Elisa Taylor, Clark and Josephine, the maravilhosa. Hand. Não sei quem é. Alguma dessas é da Rave? Eu lembro, é da Festa do Viado ainda? Sim, eles são. É a protagonista a que pegou Lexa, a cantora. Ah, não, gente, não cheguei nem a ver sapatão em The Hand, desculpa. Ah. Kristen Bell, Eleanor and Veronica. O Veronica Mars and The Good Place. Adoro. Acho que faltou também por Ana, a irmã da lésbica do Frozen, né? Verdade, faltou mesmo. Ela. Que ela também é. Vem aí. A irmã lésbica do Frozen. Não, a irmã da lésbica do Frozen. A irmã mas da ela é lésbica porque ela pega a irmã. Não, a irmã da Frozen. Como assim? Mas você não sabe disso? Depois você vê lá as fanfic, ela pega a irmã. Revelações sendo reveladas. A irmã não tem namorada porque ela já namora a irmã, já denuncio logo. É porque o namorado dela é viado, né? Jonathan Groff, que é Christoph. Então, que anda com outro viado. Que anda com viado. Na verdade, viado. É tudo barba. É barba. É barba o casal. Ele tem um caso com o viado e ela tem um caso com a irmã. Então, vamos voltar. Tô chocada. Já pode andar pra melhor fanfic essa. Léo, edita aí a categoria de melhor fanfic. Verdade sendo verdadeira isso mundo aqui. Ai, olha, Renée Zellweger, Anne, em todas as suas faces, representadas por suas perucas de rejuvenescimento. Dilemma. Victoria Predit, Neo assombrada por si mesma enquanto a si própria. A Maldição da Residência Rio. Olha aí. E eu queria ter indicado Angela Ross por... É Angélica, não é? Não sei. Eu descobri o nome dela hoje, porque eu achava que era MJ Rodrigues. Então, porque eu não vi a abertura de American Story. Vou contar pra vocês. A Erika chegou assim e falou, viado indica MJ Rodrigues como Candy. Viado, MJ Rodrigues é blanca. Como Candy? Como assim? Bem que eu achei estranho, porque toda vez que eu vejo Pose, que Pose eu vejo a abertura, né? American Story eu não via. Aí eu ficava assim, gente, por que MJ Rodrigues aparece como principal? Se ela não aparece quase no início da série. Tipo, não tô entendendo. E eu tô achando que assim, eu comecei a ver Pose por causa dela, né? MJ. Uhum. E MJ não é MJ. É Ross. Então, Ross Friend. Isso. Deveria ser indicada por Candy e por Rita Dona de American Story 1984. E ganharia. Falo. Não tá. Sei que tá bem difícil essa categoria pra mim. Eu tô muito entre Fallon... Ah, não. Já votei na Fallon. Eu tô entre Fallon, Janet e Elisão Taylor. Porque Elisão, gente, vocês viram essa mulher. Rainha demais. É, eu votei em Fallon, porque realmente, né? Não tem como. Essa mulher tá maravilhosa imitando a morta. A mãe morta, a mãe que desapareceu. E ela imita a voz exatamente igual. Mas meu coração também é de Janet, porque eu acho que Janet fazendo Janet e me fingindo que é outra Janet é muito bom. Mas Janet. Meu voto foi pra Fallon. Mas se eu tivesse sabido antes dessa fic aí da Ana pegando a irmã, eu talvez votaria em Ana. É. Porra, eu chocado. Eu voto em Renezão por quê? Porque a mulher, ela passou anos e anos, só mudava o cabelo e a cara continuava de cera e rugada. Então, minha filha, atriz plural, com certeza. Mas não é atriz plural. Ah, é sim. Parabéns pra quem botou isso aí, não sabe o que está fazendo. Não, é atriz plural, porque eu já tava pensando na próxima categoria, que eu tô muito ansioso. Tô muito animado. Tá. Olha, eu sei que Natália falou que Nelzinha, por favor. Mariana, vota em Janet, porque é a única que assisti. Alex, vota em Janet, porque é a última chance dela vencer. Charles Rodrigues, vota em Janet, porque é a única coisa boa dessa naba, do Bom Lugar. E Janet ganhando, hein? E aí o povo tá chocado aqui, ó. Elisou louco, não deixa a Damares descobrir. Aí, Matheus, Elsa vai casar só por obrigação. O povo tá como? Né? Tem dueto Elsa e Aurora. A Aurora da Bela Adormecida? Uhum. Damares prometeu isso, fiquei emocionado. Eu vou votar em Kristen Bell só por causa da fanfic agora. Ah, agora, cara, Kristen Bell é maravilhosa. Até na fanfic ela se supera. Amo muito. Pois é. Amo uma fanfic. Chupa, irmãos em Chester. Vocês achando que tava abalando. Né? Que também tem essa fanfic que eles se pegam, né? Sim, mas se pegam. Então vamos para a próxima? Vamos. Olha, eu vou apresentar agora essa categoria, que é a categoria que eu gosto muito, que é de canastra real. São atores, assim, de nível... assim, excepcional. São pessoas que realmente dão o seu melhor em ser ruins e por isso acabam dando a volta. Viado, eu olhei a foto de Renê, achei que era a mesma foto. Tive que subir pra ver que era outra. É por isso que eu tô confuso, viado. Renê é muito plural, muito presente. Muito plural mesmo. Eu percebi, sabe por quê? Por causa do copo. Porque senão pra mim era a mesma foto. Ah, eu amo. Ó, e o povo tá louco aqui na categoria passada ainda, Felipe. Cadê Kate Cassidy por fazer três papéis e parecer a mesma coisa? Respeita, Kate. Filmes maravilhosos. Rainha do horror. Aí, Vitor Oliveira. Kate Cassidy injustiçada. Absurdo. Ah, essas premiações são sempre assim. Fala pois mesmo. É. Mas olha, temos aí como canastra real concorrendo... grandes nomes como Alexandra Daddario, a Jade de Why Women Kill. Amo. Rainha. Amo, rainha demais. Gente, quando essa mulher regala esses olhos, eu fico desesperado. Eu amo a cena dela correndo. Né? Tem um episódio que ela sai correndo da casa, é maravilhoso. Demais. Temos aí também Blake Jenner, vencedor de The Glee Project. Será que será o vencedor de Canastra Real também? O Sean de Dilemma. Nossa, eu desse homem. Sou um monstro, né? Sim. Nossa. É, quem aí tá fazendo carreira também na canastrice é Kobe Smulders, da Jacoba Francisca. Você, né, respeita, que... Jacoba Francisca. Que faz, gente, a Dex. Tá maravilhosa. Fala tá, sério. Sim. Tá sim. A Dex de Stamp Town, né? Maravilhosa, Jacobinha. Temos aí outra rainha também da Lerbic, assim como Jacoba, que é KT Sackhoff. Fazendo Starbucks, né? Sim, fazendo a comandante Nico em Another Life. Fazendo ela mesmo sempre, né? Uhum. Cada que essa mulher dá quando vai lutar com o povo, dá chutinho, eu vibro junto com ela. Ah, ela é muito maravilhosa, gente. Ela comendo farinha láctea, ela no espaço, ela tá assim, incrível. E eu vou, eu vi Another Life toda, fiquei indignada, fiquei assim, eu fiquei... ofendida pessoalmente, mas vou ver a segunda temporada porque eu não tenho culpa. Vocês me obrigaram, vocês renovaram, sim. Então vou ter que ver. Seu crime foi te amar, né? Exatamente. Agora, pela primeira vez na noite, né? Nessa premiação, nós temos Renezão Zellweger, a Anne em Dilemma. Amo! Lembrando e fechando aí. Robô Bradley Cooper. Sim. E fechando aí, não um homem, mas um super-homem, Tyler Hoechlin, Ian, de Another Life. Participou um pouco, mas o pouco que fez foi bonito na canastra. Jesus! Renezão já batendo recorde, né, de indicação. Pois é, menina. Três e aí seguidas. A gente termina essa categoria de canastras recebendo um grande canastra real aqui da Holding, que é o senhor Annelise. Adoro! Essa fodinha de Annelise tá incrível. Tudo bem, senhor? Tudo bom, jovens? Ai, que maravilhosa essa foto aí. Você demorou pra achar o caminho aqui do auditório. Sempre se perdeu. Dessa bosta. Muita cachaça. Como é o nome da rua? Jaciele. Jaciele. Auditório Jaciele. Menino, conta pra gente aí da categoria Canastra Real, quem que você acha que merece esse prêmio de atuação que dá a volta? Canastra Real, gente, tem que ser menina Renê, né, gente, pelo amor de Deus. Mas ela tá a primeira vez concorrendo na noite. Mentira. Eu tô ganhando uma categoria aí, toda botocada aí. Tem que ser menina Renê, gente, não tem como. A mulher que atira com flecha, que engana a filha. Porra, essa cena da Deus, flecha. Gente, ela atira com flecha because no reasons, né? Because assim, ela tá conversando. E aquele carão é maravilhoso que ela faz. Ela tá, tipo, muito arqueira, eu amo muito. Viado, ele Rochin, ele é capaz de fazer o motim do nada com três pessoas num lugar que tem mais de 100. Motim de três? Num episódio, no outro, ser morto. Tipo, parabéns, sabe? É no mesmo que ele é morto, viado. É no mesmo episódio, né? Na outra é repercussão do que aconteceu com a morte dele. Sim, repercussão. Ele é incrível, ele é muito ruim. Ele parece que tá tendo um ataque de pelanca. E a Katie Sakharov também, gente, merece, porque ela resolve todos os problemas no espaço correndo com machado. É incrível. Tipo, tá errada, né, Jack Nicholson? Eu agora tô muito chateado porque eu esqueci de indicar uma pessoa que merecia muito, que era a comandante Marcela de 3%. Tô muito chateado que eu lembrei agora só dessa maravilhosa. Ô, Rinei! Rinei, Eleandro, por que você não indicou Ney? Aí. Porque eu não consegui votar, menina. Ô, Leandro. Agora, olha só. Mas aqui, quem deu tanta volta que eu assistindo fiquei tonto foi o Blake Jenner, cara. O Shan em Dilema. Porque esse homem, a única coisa que ele faz a série inteira é ficar... Não tem aquele gif do urso do pica-pau que a Erika ama? Ah, é ele. É ele na temporada. Não tem como eu não votar nele. Renê que me desculpe. Renê que lute, né? É, Renê que lute por ela. Eu vou votar no Tyler, porque eu nunca imaginei que ele podia ser tão ruim. Porque, olha, eu vi o Supergirl, ele era muito legal, e eu vi a Another Life e foi outra vida. É, eu voto em Dadário, porque, gente, um olho desse, sabe? Todos os olhos de Dadário atualmente. Saudade, Ashley Simpson, né? Mel Rose. Eli! Ela passa a série inteira assim, Eli! O olho mais expressivo desse Brasil. Assim como o Olivia Pope é o dente mais expressivo desse Brasil. Dadar é o olho mais expressivo desse Brasil. Eu nem fiz, né? A peruca mais expressiva desse país. Uhum. A Luísa concorda comigo, ó. Dadar regalando o olho tem meu voto. Aí vem Charles e fala, coube arrasando em conseguir indicação com a série que só tem 2 episódios. Teve mais essa porra, não teve, não? Você para de ser louco, já teve mais de 5 episódios. Ele tá assistindo já pela Globoplay. Décimo já? Ele pois tá assistindo pela Globoplay, um por semana que começou agora. Natália também vota em Dadara e vem Alex Tavares. Renê venceu pela canastrice. Aí, Cati, Renezão é a Meryl Streep do Seriedade. Porra. Cada lugar tem a Meryl que merece, né? Pode deixar a live, né? Eu acho, depois dessa, né? Vambora. Sim. Oi, Luísa, agora que Ana Elisa entrou, espero que tenha uma categoria honorária de reforma de banheiro mais longa em homenagem ao fim de How to Get Away with Murder. Vem aí, hein? Charles tá rindo, Rodrigues, gente. Falou que vota em Dadário, pois é voto combinado com o irmão, outro canastrão. Eles são irmãos, gente? Dadário e Dadário? Acho que sim. Desculpa. Os dois Dadários são irmãos. Um talento na família, viu? Vou te contar. Não tem um, né? Ou a falta de, né? Família plural, né? Ele arregala os olhos também igual o Dadário, a Alexandre? Arregala um pouco, mas não tão, não tão bem. Se Dadário tivesse indicada por Baywatch, ela estaria em Atriz Possuída. Aí. Mas como ela tá por Y Woman... O objeto cênico, né? Amo ela em Baywatch, respeita esse filme maravilhoso, injustiçado. Amo. Olha, muito. O povo falou aqui que Edu Sassi do site logado tá bebíssimo, onde tava tendo open bar nem chama. Absurdo. Cati diz que René roubou o emprego da menina Shadowhunter. Amo. E Alex Tavares perguntando, o olho mais expressivo não é o de Connie Britton? Tá, e faltou Connie, né, por Dirty John. Uma pena. Como a Connie concorreria na categoria Connie, mas como Connie é melhor Connie, né? É verdade. Exato. Mas vamos seguindo então, Edu Sasser, você que chegou agora, conta pra gente um elenco desses, qual que é o melhor elenco da TV aí concorrendo? Ai, meu Deus, difícil de novo essa categoria, meu Deus. Vamos lá, indicados, A Maldição da Residência Rio, Pose, Queer Eye, The Marvelous Mrs. Maisel, The Morning Show e Why Woman Kill. Gente, eu não sei nem o que fazer. Pra mim é puxadíssimo. Eu vou votar na mansão porque tem que ganhar algum prêmio. Eu, apesar pois que Pose, é. Eu acho incrível. Eu acho que Pose tá na frente. Gente, eu acho que Pose é o melhor elenco de longe, eu acho. Ah, eu não eu sei, acho. Porque a Maldição já fechou e fechou perfeito, entendeu? Então, mas vai ter segunda temporada, né? Não, mas não essa, com essa galera, com esse vai elenco. Vai ser o mesmo elenco. Não, não é o mesmo elenco, não. Não é o mesmo elenco, para de ser louco. Já tem 4 dos 5 irmãos confirmados. Ah, é, porque só tinham 5 pessoas na série. Ah, ou... A continuação tá lá em Doutor Sono, né? É, que também tem, né? Que? Mas assim, é um monte de gente dos elencos. Mas eu vou votar na Maldição, apesar de amar o elenco de Pose, acho incrível. Mas Pose deve ganhar, mas eu vou votar na Maldição, porque merece. Então, eu gosto muito do elenco de Pose, eu gosto do elenco de Mrs. Maisel, acho muito bom, real, todo mundo acho bom. Menos o marido escroto dela, que, né, que tem a ver. Morning Show é um elenco que eu gosto, apesar da série ser nova. E o Why Woman Kill é o Inário. Então, assim, pra mim essa é uma das categorias mais difíceis de votar. Eu vou votar em Pose porque eu acho que Pose não tem uma pessoa ruim. Nas outras séries, eu consigo achar uma pessoinha, pelo menos, que eu não gosto, entendeu? Verdade. E em Pose, não. Eu gosto de todo mundo é muito foda. Então eu vou votar em Pose só por isso. Eu só vou votar na emoção pra ficar com a consciência livre. Porque eu sei que Pose vai ganhar. Né? Porque Pose, o elenco é muito carismático, é muito bom. Muito bom mesmo. É, eu voto com o relator da Arlan, vou de Pose também. Tá todo mundo aqui no chat com a dúvida de se não tá difícil. Pessoal perguntando o que é Morning Show, gente. Morning Show é a série nova da Apple, com Jennifer Aniston. Resumindo, Midizinha, Apple Carell. Steve Carell. É, mas eu acho que Morning Show tem potencial pro futuro, vem aí. Também acho que vem tem. Vem aí, gente. Pra mim é só ano que vem, vai ser só Morning Show, o quê? Não, eu aqui, eu também... Eu até votaria em Why Woman Kill, mas tem umas pessoas nessa série que não dá, cara. Tipo, puxam pra baixo, né? É, mas eu vou ficar com os relatores também. Vou de Pose, precisa ganhar um prêmio. Mas Pose vai ganhar vários prêmios, então... acho que você vai perder. Mas só que a mansão da Residência Rio não tem chance nas outras categorias, gente. Vamos ajudar o povo. A gente, vamos ajudar. A justiça de novo, gente. Público. A mansão eu vou ficar com... Caralho, de novo. Tô avisando. Eu vou ficar com Marvel ou Mrs. Maisel, né? Apesar de achar todos os outros elencos muito bons, eu vou ficar com a comedinha pra dar a quebrada. Boa. Muito bem. Agora, meu povo, vamos falar sobre gente que tá por aí, né? Tá em todo lugar, de repente você pisca, olha pro lado, a pessoa tá do seu lado. Adoro! Categoria de arroz de festa deste ano. Ano passado a gente teve aí grandes nomes como Ruby Rose, Bebê Rexha, né? E aí a gente deu uma renovada, apesar das pessoas continuarem arrozando. Esse tá brabo, hein, Leózio? Sim. Leandro, conta pra gente quem são os arrozes de festa da vez. Vamos lá. Categoria Arroz de Festa, os indicados são Giancarlo Esposito. Gente, esse prêmio tinha, ele tinha que ter o nome dele. Tinha que ser prêmio Giancarlo Esposito Arroz de Festa. É, todo e cancela ano tá ele. Não pode mais concorrer, chega, basta. É, temos Jack Davenport, amo esse ator. Temos Kirby Howell Baptiste. Temos o ídolo de Leózio, Michael Sheen. Temos Noah Centineo. E Ron Cephas Jones, pai do Randall Maconheiro, filha da puta, indicado aí pra alegria de Sasser. Já ganhou, pai do Randall, já votei aqui, porque não dá, isso só me tá em tudo. Ele tá em tudo! Eu tenho medo de ir no banheiro cagar, abrir o vaso e tá o pai do Randall ali me esperando. Eu tá indo medo do inferno. Do inferno tá o pai do Randall abrindo a porta do capeta viado, pra eu ir. Vendo, então assim, não eu dá. Eu vendo Dolemite, esse homem tá em Dolemite, esse homem tá em Alasca, tá em tudo que é lugar. E outra coisa, sabe onde ele tá? De na Deus. CCXP como Pantera Negra. que teve fogos na hora. É que eu acho que a questão é que assim, por exemplo, a Kirby, ela tá em vários lugares, né? Kirby, Your Enthusiasm. Mas ela escolhe bem, tá em Why Women Kill, Veronica Mars, Good Place, aliás, amiguinha de Kristen, né? Só que aí você pega Noah, que faz qualquer filme merda que aparece no caminho dele, e pai do Randall, que tá realmente tudo, é difícil. Michael Sheen, eu vou votar nele, porque ele não tem critério. Ele faz Good Woman e depois vai votar naquela merda de Sam do Diabo lá, aquele filho chato, feio pra cacete. Pois lá. É. Mas o pior do pai do Randall é que esse homem, ele faz a mesma coisa em tudo que ele tá. Em Alaska, ele é o pai do Randall sem pulmão. É a mesma coisa. É diferente, viado. Mas eu achei a mesma cara misteriosa de pau no cu. Ai. Nossa, não, chega. Desde da, do filme lá da mulher vampira lá, ele faz a mesma cara, esse homem, uma coxinha. Ó, o Cati falou: arroz de festa é pai de Randall, não é possível, deve aparecer até na Record. Aí Natália Moreira, votando em pai do Randall, passasse a continuar xingando bastante. E Luísa Mota, pai do Randall deveria ter concorrido na categoria ator plural. Porra. Aí Nath Gonçalves como falou: como filho da puta. Ator como... filho da puta, é. Sim. Aí Natália Gonçalves, Noah, porque acompanho mais, infelizmente. Aí Luísa Mota, Noah, pode entrar. E Charles falou, Michael Sheen, insuportável na boa luta. Eu diria insuportável na vida, né? Nossa. Eu vou de Michael Sheen, porque realmente, assim, os outros eu ainda aguento ver. Michael Sheen, de todo lugar que ele aparece, já embrulha, sabe, o estômago. Até porque o Fábio Randall aparece, mas ele aparece às vezes muito lá no fundo, assim, às vezes. Mas Michael Sheen sempre é principal, então tipo, ai não, não dá, sai. Caralho, já tô rindo com o nome da próxima. Ó, então eu vou apresentar essa próxima categoria aí. Já se chamou Gostoso do Ano, já chamou Shirtless e agora é Delício. Caralho, olha essa foto do meio. Quando o Leoz me mandou isso, eu falei, olha, acho nojento, não quero. Garoto. Caralho. Eu sei que, aí... eu sei que o pessoal tem fetiche, mas, né? Não, eu acho. Porra. Que já aprendeu, hein? Nós eu também. Aí, do ano, né, o homem objetificado da vez. Começando com Alan Ritson, Rapina ou Columba de Titãs. Ou Aquaman original. Sim, mas o tanto que esse homem melhorou, que ele tinha uma cara de... E agora ele tá assim, cara de homem, adulto. Maravilhoso. É, o único mérito que ele fez foi crescer, né? Parabéns. Crescer, atuar, né? Nós temos aí, né, o rei do fetiche, quebrou a internet na última temporada, né? David Harbour, Hopper de Stranger. Caralho, King. Meu voto. Eu acho que já ganhou. Temos aí também, né, o motivo pelo qual o Henrique está acompanhando Grey's Anatomy nessa temporada maravilhosa, que é Giacomo Gianniotti, o Deluca de Grey's Anatomy. Delicioso, senhor. Apesar da série não aproveitar o talento dele, eu acho como deveria, né? Temos aí, quem é vivo sempre aparece, Jason Doring, o Logan de Veronica Mars. Que ironia, né? Quem é vivo sempre aparece. Pois é, mano. Muito bom, né? A pessoa precisa, né, morrer pra poder estar na categoria. Que bacana. Pra viver, né? Morrer pra viver. Morreu pra viver. Pois é. Temos aí também uma celebridade do cinema se aventurando em uma ótima série, que é o Michael B. Jordan como Mark em Raising Dion. Porra! Essa série boa, né? Essa série só tem isso mesmo pra poder concorrer. Então, se tiver categoria criança em sul, porque olha, não tem mais nada. Garoto. E ele que também, né, não é possuído, que ele possui, que é o Deabão Tom Ellis, Lucifer, de Lucifer. Que sou sempre eu que indico, né? Não foi você dessa vez, né? Não foi, não? Não. Eu indiquei quem nessa categoria? Sempre indico. E Rapina. E você queria indicar Dick, que os velhos da academia tiraram na última hora. Ah, Dick, ó, gente, se Dick Grayson não tá aqui, azar. Ó, oh, Iago tá aqui. Gente, cadê o Nico de Greysa, gente? Ele tá lá em Ator de Cera, né? Que? Quem é Nico? É o japonês? É. É o japonês. Ai, gente, pelo amor de Deus. Esse feticheiro de K-pop aí tá tão demais. Já deu isso. Elisa gritou aqui, Deluca! E Alex Tavares falou, Detetive Hopper, o ídolo da comunidade ursina. Já venceu. Então tá, né? A comunidade ursina juntar, vai levar tudo. Pois é. E Charles falou, amo que eu também não sei se Alan Ritson é o Rapino ou o Columba. Ninguém sabe. Ninguém sabe se é o Dove, se é tudo a mesma coisa. Então, eu vou votar no Deluca, porque é a única série que eu vejo, né? Até porque eu não voto em morto, porque Logan morreu, né? Então, adeus. Eu vou votar em Michael B. Jordan, porque ele é do cinema. Também. Votei em Deluca. Votei aqui no Deluca. Eu já falei que ficaria com... Falou aqui, Dick merecia, nem assista a série, mas ele é delícia. É, né? Não fui eu que tirei. Eu vou de Michael B. Jordan também, porque, né, tá aí desde Pantera Negra, o quê? Ó, eu já fiquei com o Hopper mesmo. É pro Friday Night Lights, hein, que tá... O quê? Muito bom. Se fosse pro Friday Night Lights, eu votava. Friday Night Lights. Quarta temporada de Friday Night Lights, saudade. Alex Tavares falou assim, queria concorrência do Diabo e do Padre. Gente, eu acho esse Padre que vocês acham bonito, de Fleabag, horroroso, falei. Gente, eu acho o elenco de Fleabag. Eu acho o Fleabag horroroso como em si, Fleabag em si, é horroroso. O elenco mais feio que o Fleabag levava. Quem é o Padre de Fleabag? É um homem que faz umas outras séries bem arroz de festa também. Ele tá fazendo um monte de coisa. Vem aí. Procura. Vem aí. E as meninas estão aqui. Mariana, verdade, cadê o Padre Gostoso? Ah, gente, Padre Gostoso era em Supermax. Saudade. Quê? Caralho, é verdade, tinha um padre em Supermax. E ele era bombado, você lembra? Que ele era um dos mais bonitos da série. E acaba com aquele twist maravilhoso, né? Ele chama o diabo pra dançar. Será que Andrew Scott é parente de Adam Scott, de Parks? Porque é feio igual. Que aí explica, né? Tudo, né? Sim. Ai, fala, é verdade. O padre de Fleabag é o Moriarty de Sherlock. Agora sei quem é. Gente, vocês acham esse homem bonito? Que nojo. amo que toda mesa acha o padre horrível, graças a Deus. Prefiro o Hopper. Esse homem tá em Fronteiras do Universo também, em Dark Materials. Verdade, só não apareceu ainda, né, Leone? Sim. É mais tarde. Ele é um dos bichos. Dos demons. Ah, mas vamos seguindo então. Ó, Felipe Gonçalves falou aqui. Cadê o dentinho de Fleabag? A Iago falou: poxa, gente, gosto é que nem braço, tem gente que não tem que. Olha. Que... Olha. Ó, a próxima Iago, categoria é minha. Iago Costa, a melhor coisa que você falou na noite foi isso. Obrigado. Sim. Luísa manda o padre de Fleabag só o bagaço mesmo. Adoro, Luísa, nunca critiquei. Vamos lá, Érica, conta pra gente então quem é a delícia da vez. Olha, gente, é pra votar, sério, não é pra votar na putaria, não. Apesar que dessa vez... Ah, não, tem uma putaria aqui. Não é pra votar nessa merda aqui, hein? Já tô avisando. E já sei que será meu voto. Ah, porque você não gosta de mulher, né, Leandro? Só pode ser. Ah, gostosa aí. Viado. Leose botou a foto que eu mais... Leose botou a foto que eu mais gosto dessa mulher. Não tem como eu não votar nela. Ah, garoto. Que maravilhoso. Cara de ser podre. Olha... Olha, os seus homossexuais, vamos votar direito na categoria. Gente, de todo mundo votando em Dadário. Para de dar spoiler. Para de dar spoiler, Dalan. Vamos lá. Vai lá. Categoria delícia. Uma delícia female. Remail. O quê? Vamos lá. Delícia. É a Alexandre Dadario, Jade, Why Woman Kill. Já ganhou. Arregalando o olho pra vocês. Já ganhou. Kobe Summers. Dex, Stupid Town. Aí, ó, gente. Que Summers, garota? Smulders. Ah, eu sempre falo Summers. É, gente, olha, aí, ó, lésbica masculina. Quê? Então, vota aí na mulher. Então, Jodie Comer. É Comer? É Comer. Tá. Ah, não, Killing Eve. Não, ela é muito fraquinha. É, Kate Siegel, de Siegelverse. Steel, A Maldição da Residência Rio. Gostosa, maravilhosa. A mulher do diretor. Isso aí, que não está incrivelmente em Doutor Sono. Estou chocada em Christ. É, Linda Cardellini. Essa gente, é linda mesmo. Nessa foto tá lindíssima mesmo. Fui eu que coloquei, porque ela é linda mesmo. Ela é. E por a chorona, né? Que ela é a chorona. Sim. Por série do Gavião Arqueiro, sem Gavião Arqueiro. Isso aí. E Renée Zellweger. Anne Dilema. Gente, respeita, não vota nessa mulher, não. Jovem, mas gente, esse joelho aí se seduzindo. Porra, esse joelho aí... Viado, o joelho dela parece que sofreu uma intervenção, sei lá o quê. Parece que tem um treco trepado no joelho dela. Olha, são dois joelhos, na verdade. Luísa falou que sem Sandra Oh nessa categoria, sem credibilidade. Júlia Cabral, cadê Sandra Oh? O que acontece, gente, é que Sandrinha ganhou ano passado. Então, né, a gente não repete não. Vencedor. Ó, aqui, mulher hétero e vocês, homossexuais, parem de trollar a categoria. Gente, por favor, qualquer pessoa sensata vai votar em Alexandre Daddario. Não tem como. Essa mulher, ela é muito, muito, muito, muito gata. Ah, muito gata. Tá bem dividido. A Elisa falou que vou votar na Jodie. Eu também vou votar na Jodie Comer. Eu vou votar na Kate Siegel porque ela é muito maravilhosa. Eu só vou falar isso. Assistam Baywatch e depois vocês voltem e falem se a Alexandre Daddario não é a pessoa mais gata dessa categoria. Eu vou votar em Kate Siegel também, porque, caralho... Olha. Leózio me ferrou podendo botar uma vez só. Vou botar na Linda Cardellini. Eu amo essa mulher, eu acho ela muito linda. Ah, eu também acho muito linda, linda. Eu coloquei ela aí. Júlia tá gritando, boicote dessa categoria. Adoro que eu consegui encaixar três indicadas minhas nessa categoria. Ô, Érica, mas Charles falou assim, assim como votamos no pai do Randall pro Sato, você vota na Renée, vem pra Érica. Você vai, ó, vai a merda aqui votar em Renée. Mariana Barbosa, Jodie mexe com meu coração, mas Daddario sem condições dessa mulher. Gente, eu aceito perder pra Dadara, eu só não aceito perder pra René Zellweger, pelo amor de Deus. Aquele alien no joelho, saindo do joelho dela, né? Adoro Natália. Não tem Sandra Oh, não sei em quem votar. Para de ser ridículo. Na amiga de Sandra Oh, de Jodie Comer. Sim. Isso aí, tá vendo? Vota na mulher que quer pegar. Na amiga de Sandra Oh, Meredith Grey, que? Eu acho. Jodie vai... Idosa do ano, né? Idosa do ano. Ah, Elisa falou aqui, né? Podia ter Karina De Luca, que a bichinha parece tão pouco, só a Amélia tá conseguindo ver a bichinha. podia ter mulher do Tiff de Grey's Anatomy também, aquela mulher. Porra, qual das duas, né? Aquela do AA que fica. O Darlan, Felipe Gonçalves falou, da Dario tem cara de pescotapa. Que? Pescotapa? Pô, cara de pescotapa. Achei diferente. É, não entendi. Eu não entendo. Ai, essas gente. Expressões de regionais de outros estados que não são Rio de Janeiro. Ô Darlan, mas conta pra gente o seguinte. É o bicho, vou te devorar. Troco de lenço. Categoria de melhor animal, gente. Muito esperada já, clássico do S.A. Gente, essa categoria aqui tá maravilhosa, mas sinto a ausência de Caramelo, Kratos e Chandler. Mas tudo bem. Acho. Vamos lá. E talvez mesmo. No próximo ano, né? Que esse seriadores logadores verse aí tá expandindo, sim. Então já eles entram. Mas vamos lá. É o bicho, melhor animal. Cabeça de jacaré de Silvino leva no barco pra mulher dele. O escolhido. Importante, não é agora, crocodilo, hein, gente? Não tem crocodilo no Brasil. É. E volta agora de novo, segunda temporada já, hein? Vem aí, hein? Vem aí. Golfinhos, entre aspas, salvo pelo profundo, The Boys. Ah, eu amo demais. Maravilhoso. Extrato de golfinho, né, no caso. Eu amo essa cena. Ah, Old Lace, Marvel's Runaways. Eu amo Old Lace. Você viu que o Old Lace tá tirando as fotos bem conceituais, né? Aham. Demais, Old Lace, muito, muito fashionista. Oatmeal, o gato fujão, boneca russa. Ai, o gato da morte. Ele é muito fofinho, ele. Agora, olha a vencedora, agora, Tori Spelling, vestida de unicórnio, The Masked Singer. E toda a fauna salva por Brenda em Barrados no Baile. Viado, olha, eu quero começar dizendo que eu só voto nessa, na fauna salva por Brenda por causa de Shannon. Gente, Shannon maravilhosa. Achei que era por causa da galinha. Também, mas mais por causa de Shannon, gente. Shannon é maravilhosa. Ela salvou Riverdale, gente, pelo amor de Deus. Vou votar nessa mulher. Já ela briga com o elenco todo também e acaba sendo. Eu vou de golfinho, porque eu acho muito bonitinho quando o Profundo tá falando assim, não vou botar a mão lá, não sei o que. Ele... Eu vou de golfinho também. Eu fui de Tori, porque, né, não tem como. O povo tá aqui, a Luísa Mota, hip golfinho, Felipe Gonçalves, golfinho tarado já ganhou. Natália, fauna salva por Brenda, sim, eu claro, Elisa, ultimil, nhão. Gente, Brenda salva o ecossistema inteiro, até chegar o maravilhosa. Dia aparecer sim. Na série, né, incrível. Ai, gente, Itmalia, esses bichinhos, né, mas Itmalia também é a próxima categoria, que é de criança ou crianças mais fofas, né, Edução, você conta pra nós. O Itis, né? Amo. Itis. Exatamente. Itis. E os indicados são Baby Yoda, The Mandalorian, Gabriel de Turn Up Charlie, né, se liga Charlie, se joga Charlie, sei lá que porra é. Little, Kate, Randall e Kevin, só que são os Little, né? Não é os Little que aparecia, não. Nova realidade, da realidade alternativa. Realidade de espelho, né? Da realidade de espelho. This is us. Laura de Evil, Maddie de The One. Difícil, hein? Porque eu gosto de Gabriele, gosto de Neo e Luke. É, Neo e Luke, Maldição da Residência Rio, não sei se pegou, que a conexão de Sassi deu uma. Eu acho todos muito fofos. Mas eu vou assim, botar em Neo e Luke. O Baby Yoda, gente, ele é uma coisinha. Dá uma, ele é um pouco punkinho pop. Eu votei nele. Eu só vi ele em foto. Eu não consigo não votar nele. Eu só vi duas fotos pois desse é. A Maddie de The Hunter é muito fofa, porque ela na última temporada matou todo mundo e tal, ficou possuída pelo comandante do mal, mas assim, Baby Yoda. Eu vou votar na série que eu assisto, que é a Gabriel, de Turn Up Charlie. Adoro aquela menininha. Eu já votei em Baby Yoda, porque ele é muito fofo, não dá. E Mandalorian melhorou, viu? Terceiro episódio foi ótimo. A Cati falou, Baby Yoda também conhecido como o único motivo que me faz ver The Mandalorian. E aí ela falou, apareceu um gato na minha janela na hora da categoria animal. Destino. Então já sabe quem votar, né? Alex votou em Baby Yoda. Natália também falou que ia gastar todo o dinheiro dela com o boneco dele. Aí Natália Gonçalves falou que fica entre Gabe e o Neo e Lu. Ai, gente, não precisa ver The Mandalorian, não. Só ver o gif do Baby Yoda. Não precisa. Vamos lá. Vamos lá. Érica, conta pra gente quem é o objeto cênico desta temporada. Não acredito, minha categoria favorita. Me identifico com o quê? Então, os indicados para objeto cênico são Ashley Tu, Black Mirror. Adoro. Adoro. A vencedora. Rainha. Pô, mas aí vem o segundo lugar e eu fico, porra, balançada. Que é maravilhoso. Bueiro piadista de Cavaleiros do Zodíaco, da Netflix. Tinha que botar aqui, Léo, da Netflix. Que da Netflix. Merda é da Netflix. Não é o normal. Olha... Natália gritou aqui, a tampa de bueiro vem. Boa, bueiro é muito foda, cara. Bueiro, puta... Ai, nossa, nem sei. Tô perdido aqui, passando mal. Ó, é Cacau, Sintonia. Amo! Olha, Bolsa da Muamba, né? A mãe de Cacau vai vir bater na gente, hein? Porra! Só soltar na cara. Olha, Geladeira da Fofoca, The Handmaid's Tale. Adoro. Sempre, né? Aí com objetos muito importantes. Travesseiro espancado por Nanelise. How to Get Away with Murder. Podia ter uma indicação pra poeira que sobe também, né? Ah, é? Teria uma pra poeira e uma pro travesseiro. É o pó de Fronteira do Universo. Só o pó, né? Olha, xícara do programador gamer, Black Mirror Bandersnatch. Isso foi o mais importante, realmente, Bandersnatch. Marcou muito se era jogar, né? Ou quebrar o computador. Olha, mas, gente, eu queria deixar... De um indicado aqui, já vou logo avisando, porque um protesto, que é para o vibrador que simula Dr. Manhattan pênis gigante. Caraca, verdade. Watchmen. Foi a única coisa boa de Watchmen fez até hoje. Então, e a gente deixou passar. Vibrador de 70 centímetros. Eu acho que o Watchmen não foi indicado, hein? At all. Que coisa, vê, não? Né? Coisa, não? Vê, né? Que coisa, né? Eu senti falta mesmo, porque no fim brigou aí com a Geladeira da Fofoca, da lata de lagosta que fez a Aya virar assassina, né? Do nada. A mulher passando a lata de lagosta no rosto, sofrendo. Mas aí foi o controle mental de junho, Leózio. Controle mental de junho. Foi a lata. Tá? Eu já votei em Ashley Chu, tá? Adoro. Natália falou que só de ouvir falar do travesseiro de Nalise, a alergia tacou. Aí, Elisa, tô entre a geladeira e o travesseiro que sofreu abuso. Sácia me mandou essa cena do travesseiro, espirrei na hora de tanta poeira que eu via subindo na tela. É que eu acho que, assim, a cena do travesseiro é icônica, do chá, não sei o quê. Mas, por exemplo, Geladeira da Fofoca já tá duas temporadas aí servindo de objeto cênico para as pessoas, né, não fazerem nada em Gilead, fingirem que estão fazendo. Eu tô na dúvida. Agora, Ashley Chu, cara, também, cara, quando tira o negócio do rabo dela e a bicha começa a ficar desbocada. Maravilhosa. Ashley Chu e tampa de bueiro são, pra mim, é o que tá na frente. Eu vou de Ashley, apesar da tampa. Eu vou de bueiro, então, pra balancear. Adoro, boa. Tudo bem. É, Darlan, conta pra gente dar um momento mais sensual e, por que não dizer, sensual nessa temporada. Então, essa é uma categoria que é uma categoria muito, né, muito, muito delicinha, né, muito... Que até dá até aquela arrepiada, assim, só de ler os indicados. Então vamos aqui, ó. Né? Porra, dá vontade, né? Ó, primeiro indicado. Annie se oferece para Sean no bar... Muito obscura virando a cadeira. Minha cena favorita de dilema, o joelho ossudo. E ela, tipo, olhando. Aí ele fala, desculpa, mas eu não vou dormir com você. Ela fala, mas eu só tô te dando uma carona. Acho muito sensual, não tem como. É, broderagem entre Under e Polo com Guzman desmaiado do lado, Elite. Outra com a poetinha. June alisa a mesa para o comandante dúbio. Eu amo June, parece uma gata. Essa categoria tá muito forte, gente. Ai, caralho, da categoria tem muitos vencedores, muitos indicados. Lavínia inventa ou manda nudes, Dixon, maravilhosa. Muito bom, muito bom. Maravilhosa também. Mandando nudes pro cara em 1800 e não sei quanto. Maratona de autossatisfação de Aimee em Sex Education. Amo essa sequência, viado. Ah, mas a vencedora tá aqui, gente. Rainha fala com Deus através da Siririca. Vamos rezar! Amém, amém. O dedinho queijado. Amém. Na boa, Siririca é o novo câncer, né? Toda vez tem Siririca agora, não aguento mais. Foi troféu emeado, né? Inclusive, vem aí o filme do Clube da Siririca, né? Vem aí. Ah, né? É verdade, eu mandei esse link maravilhoso. Eu vou ficar com a rainha de si. Eu vou na broderagem. Eu vou na broderagem. Quando eu lembro de Guzmã preocupado com os lençóis que não sabiam onde o povo tinha gozado. Exato. Aí falaram pra ele, gozamos na sua boca, seu trouxa. Porque eu acho Elizabeth Moss muito sensual. Não, e essa cena é muito sensual. Ai, então, cara. A Elisa... Seja muito sensual essa cena. Elisa falou aqui, Juni provando que pra ser sexy é só querer. E o Charles, Siririca verse. Olá, gente, votem na rainha, por favor, gente. Essa mulher é muito sensual. Se não tivesse a broderagem, eu votava em Juni alisando a mesa. Mas como tem a broderagem... Caralho. Alex Tavares, ó, vou em si porque a cena de Siririca é bem sensual. Porra! E Eduardo Cush falou, podiam ter incluído Valéria e Lucrécia debaixo da mesa também. Eu queria Valéria e Lucrécia melhor casal, mas os velhos da academia vetaram o sexo. Verdade, tinha a cena deles, né, que revela, ela fez de propósito, né, ele fez de propósito, né? É essa? Sim, que ele desmascara ela pros pais. Ah, sim. É, gente... It's too much, né, sensualidade, eu acho. Porra, essa próxima categoria é a melhor categoria. Então, eu falo repete, isso de todas, fala. Né? Eu falo isso de todas, né? Continua com o comando. Pera aí, gente, segura aí que o meu celular deu pau. Bom, onde estava aberto. Eu preciso clicar. It's too much, né? Essa categoria é too much impactante, então... Caraca, eu preciso abrir ela aqui. Só essa tá difícil também, hein? Caralho, vamos lá. It's too much. Plot absurdo. Beth desativa uma bomba rodeada por agentes do FBI e Edgar fode num foguete. Riverdale. Viado, eu e Zanon pensamos em voltar a ver essa merda só pra ver esse plot de Chad Michael Murray saindo de foguete. Gente, não aguento. No foguete? Uhum. Chocado. Imbróglio jurídico de Meredith com a fraude seguro. Esse daí também é... Esse tá na ponta, esse. Porra! MC Doni assina contrato com gravadora de vários jogadores brasileiros do Grammy. Bom, sintonia. Esse pra mim foi tipo, viado, que ganhador do Grammy que tem no Brasil, cara? Não dá. Motim contra comandante por ela não querer mergulhar num buraco negro, Another Life. É, ela não quer morrer, né? Né? Mata ela. Ah, meu favorito, chance entrega na delegacia com taco cheio de sangue do assassinato que ele cometeu há 15 anos e não limpou, não lavou, levou na mudança e leva lá só porque ele pode, né? Ele guardou esse taco. Dilema. Tá todo mundo velho se vendo jovem na inteligência artificial. Maravilhoso. Isso é muito ruim, gente. É muito ruim. É muito ruim. Troca de corpos de 100. Incrível, gente. Uma temporada inteira dedicada a gente trocando de corpo, gente morrendo no corpo dos outros. E um dia da caça, outro do caçador, no encerramento, doutora Grey's Anatomy, Angela, de Dilema. Olha, Dilema aí tá bombando, né, nessa categoria. Ah, menino. Tá bombando nessa premiação. Dilema. É. Pra você ver que Dilema é uma série consistente, né? Ela entra em todas as categorias. Cara, eu tô muito na dúvida entre Grey's Anatomy e The Island. Ai, não, vou votar em The Island. Olha que esse plot do buraco negro é de amargar, que tem um motim, é um inferno. Mas assim, olha... Mas de The Island vence, né, Erika? Porque é muito ruim. Nossa, não tem sentido nenhum, nenhum. Verdade. Eu acho que eu vou votar na doutora Grey's Anatomy escrevendo Mercy. Depois de matar o homem e votar lá Mercy e nada acontecer depois. Eu acho que eu vou votar nela, porque não faz sentido. Porque caçadores vão ver a pessoa morrendo e vão matar, né? Aham. Eu voto em chance entregando na delegacia e os 45 policiais armados prendendo ele do nada. Na sequência. Ah, eu vou ficar com The Island mesmo, que é aquela mulher se olhando no espelho, se vendo nova, e a mulher dizendo, mas só você se vê nova, porque a gente vê velha, cara, não, o cúmulo do absurdo. E a gente vendo ela nova. Tipo, e a gente vendo ela nova, é. O quê? Eu acho que essa categoria vai ser a mais pau a pau. Vai. Eu tô com o Cati que falou, o foguete de Riverdale é minha religião. Aí, menino chato falou, eu não entendi, mas volto nesse negócio aí de Riverdale. Ninguém entendeu, na verdade, nem os atores quando receberam não. O script. Iago Costa falou, plot de Meredith só pra ela matar o homem que matou Derek, que absurdo. Gente. Ah, mas e foi Alex... legal. Ela olha, eu acho que nem isso, matar. Porque Krista não consegue pensar nas coisas adiante, não tem como. Não foi planejado isso, não. Decidiram na hora. Sim. Alex Tavares falou assim, ó. Decidiu na hora uma coisa aí, há pouco tempo. Alex Tavares falou, pra mim, Dilema vence nisso, porque é cada trama crocante. Por isso que se chama It's Too Much, né? Já tem a vitória de Dilema, mesmo se Dilema não ganhar. Ah, faltou o plot da formiguinha, né? Ah, que pena. Tão bom esse plot que o cara... E você sabe esse plot, Erika? Que o homem queria matar a formiguinha, incendiou a casa e matou os pais da menina. O quê? Não. Eu amo. Ah, vamos lá. Então vamos lá, Edu, conta pra gente quem é o defunto do ano. Vamos lá, defunto do ano. O pretendente de Emily, né, em Dickinson, Ben. É, comandante Winslow, também conhecido como Stable, The Handmaid's Tale, né, o cara que queria dar o popozinho para, né, pra Fred, esse né. Esse é o SUV? É o SUV, esse mesmo. É, cliente de Electra, Pose, Logan, Verônica Márcia, Miss Candy, Pose, e no meu coração a vencedora, Peach, You. Nossa, nunca que eu vou votar em você, tá louco? Oh, vai ter temporada 2, hein? Aguarde, vem aí. Olha, qualquer coisa que Shay Mitchell estiver concorrendo, ela tem meu voto de cara. Viado, se ela tivesse concorrendo pelo vídeo de revelação, chá de revelação, eu até votava, mas não é, então, infelizmente, não. E ela tá viva em nossos corações. É, igual a Morena? Candy. Morena tá viva! Tá Miss viva! Candy, gente. Minha filha Miss tá Candy, viva! Que eu comecei a ver Pose agora, mas já vi o episódio da morte dela todo, pra poder não tomar um spoiler do episódio, porque... Então, adoro! É, ela que eu voto nela. O episódio foi maravilhoso, amei. Eu vou do Ben de Dickinson, porque foi a única que eu vi aí. Eu votei em Logan porque, né, it's too much. Porque são 3 votos, né? Então, Verônica, Veroniquinha, coitada, merecia ser feliz e aí, boom, na nossa cara. Eu acho que faltou o René de Dilema. Porque... Eu acho também, né? Que morreu também, né? Pai do Randall, viado, não tá aí? Verdade. Ah, eu queria a mãezinha de René indicada. O Charles falou. Adoro mãe de viola. Charles falou assim: Shay Mitchell é voto comprado, ela patrocina o Fofoquitos. Ah, eu amo. Descobriram. Aí, Felipe, meu voto vai para Candy, que atuou mais morta que viva. E Cati, Miss Candy morrer foi pro inferno, que se chama American Horror. Exatamente. É exatamente isso. Eu ela vou de merece. Miss Candy, com esse ela argumento. Ela merece, porque ela assim, foi a final girl de American Horror Story, né? 1974. Eu queria votar em Peach pelo patrocínio e tal, mas Miss Candy tá merecendo, cara. Olha. Ai, ai, gente, nossa, tô... Mas assim, se teve defunto, o meu chip tá vivo, né? Então, temos aí o par romântico. Ou não, né, Mores? Garoto. E já vou avisando, hein? Botei aí, ó, pra quem viu American Horror Story, ninguém. Zanão, você tinha que estar aqui, porra, pra me defender. Que é uma merda. Então, eu ia botei Brooke e Rita, Dona, mas não foi, porque eu botei hoje. Ah, então, né? Podia tirar Montana e Trevor, daí colocar Brooke e Dona. Olha o spoiler! Rita. Respeita, garoto, público que não sabe. Eles não vão saber quem é, ninguém viu essa merda, não. Leandro, conta pra gente qual é o par romântico aí que vamos tá lá. Correndo. Categoria Meu Chip Tá Vivo, melhor par romântico. Os indicados são Amélia e Link, de Grey's Anatomy. Viado, o Link do Zelda entrou? Sim. Pois é. Angel e Papi, de Pose. Dennis e Davia, de Good Trouble. Eric e Adam, de Sex Education. Love, de Veronica Mars. E Montana e Trevor, de American Horror Story, 1984. Ai, gente, sério, troca isso aí pro Brooke e Dona Rita. Eu voto Montana e Trevor. Nossa, esse casal é horrível! Isso é inexplicável. Um cara de um pinto de 40 centímetros transa uma vez com um fantasma, fica pra chorar, tomar no cu, coisa sem sentido. A mulher, a beat da história, virou uma. Ai, agora eu amo todo mundo. Tipo, caraca, motivações. Ai, nossa. Ó, eu voto no único casal que vão destruir agora na volta de Grey's Anatomy, que vai ser Amélia e Link. Denis e Davi é o velho e a menininha lá, a lourinha? Sim. Ah, não, obrigado. Eu vou votar então em Love, né? Que está morto, mas no meu coração está vivo. Verônica Mars, porque sim. Vou ser obrigada a votar em Grey's Anatomy, né? Porque não tem condição. Tá, mas não vai bom. Durar, né? E a Melly Link já então. Vai descobrir que o pai do filho é o outro, já vai dar caô, então... É. Não tem problema. Na votação acabar, já ganhou. Porque Montana e Trevor, pelo amor de Deus, não sei o que você está fazendo aí. O Eduardo Kurt falou que meu voto vai para a Elciana. Quem votou em Montana e Trevor? Eu votaria. Quem foi o filho da puta maconheiro que votou nesse casal ridículo? Meu voto é a Melly Link. Aí. Elisa falou: tinha que ser a Melly e Karina, só tem hétero, vou boicotar. Como assim? A gente tem Adam e Eric aí. E Angel e Papi. Pois é. Bissuca. Ai, gente. Mas, Sassi, você pegou o plot de que Ana e Erika... Ana e Elsa se pegam? Em Frozen? Maravilhoso! Porra! Eu não lembrava se você já tinha chegado já nessa hora. Mas todo mundo sabe disso, só vocês que não sabiam. A gente da Mari já falou isso há meses atrás. Eu tô chocado com isso. Eu não superei. Olha, chateado. Vamos pra próxima, então? Vamos então, Sassi, conta pra gente o chip que o público queria. Vamos lá, o chip que o público queria. Indicados: Bucky e Ed, 911, já é o vencedor. É, Clark e Bellamy, The 100. Justin e Jay, Instant Hotel, segunda temporada. Cara Lena, Super Grelo. Marianne e Evan, Good Trouble. E e a Morte, Grey's Anatomy. Olha, esse é muito sedutor, eu estou de aplaudindo, verdade. Eu estou aplaudindo de pé a criatura que botou Owen à morte. De nada, a... viu? Fui eu mesmo. Caralho, cara, muito esse obrigado. Esse é muito sedutor. Já mas vou eu vou botar nesse. Bucky Ed, 9-1. Eu também. Já votei, gente. Owen à morte. Caralho, Daniel, que genial. Não, se dá. Owen morrer, eu volto até assistir. Eu parei de ver essa série com esse homem. Não aguentava. Owen é a pessoa mais tóxica dessa série. A série tem 19 temporadas e eu nunca vi uma pessoa tão insu. E desde quanto que ele Owen. Entrou, ele é tóxico. E a gente achava assim, ele só era traumatizado. Não, ele era chato com a caralho, abusivo. Inclusive, sabe? Podia ser um threesome aí, ó. Owen, Meg e a morte. Seria ótimo também. Caralho. Porra, podia ser uma suruba, né? Podia ser Owen, Meg, Mama Avery, Jackson. Weber, Jackson e a morte. É mesmo. A ex-mulher de Owen, que é a tua mulher de Owen, amiga de Owen, qual o nome daquela mulher? Ted. A Ted? Doutora Ted. Pariu, mata pra não voltar nunca mais. Peste. Caralho, melhor categoria, melhor indicado. Já votei, Owen é a morte. Vai, demônio. Eu gosto muito de Mariana e Eva, mas vou ter que ir de Owen à morte, porque precisamos disso. Precisamos, né? É isso. O povo tá comemorando aqui, Bucky Ed e tal, já estavam desde a temporada passada, desde a categoria passada, agora sim, Bucky Ed tudo pra mim, Bucky Ed não tem pra ninguém, mas aí Iago falou, Owen à morte torço desde o dia em que ele entrou na série. Né? Pesado. Vamos lá, então, vou apresentar a categoria Amizade do Pop. Vencedores do ano passado foram os logadores, né? Por isso não estão concorrendo novamente. E o grupo do WhatsApp foi em segundo, né? Desativou, parece que todo mundo saiu na última hora. Porque Juni teve que reorganizar a galera, né? Então a gente tem esse ano tá aí concorrendo. Morta, né? Não tá conseguindo organizar. Alisou a mesa e morreu. O povo aqui ainda falando de Owen, ó. Aquele tóxico que se passa por apenas um cara problemático e a gente passa a mão na cabeça. É, exatamente, aí ele vai só sugando essa energia, demônio. Pois é. Aí a Suspansil falou, nossa, fora Owen, Meg, tchau, e Ted mais avulsa nessa volta. Que absurdo, gente, falando de personagens tão bons. Vamos lá pra Amizade do Pop com as Monterey Five de Big Little Lies. Uma grande amizade aí, inabalável, né? Uau. Né? Abalável, né? Pois é. Temos aí também o meu voto, que é House of Evangelista Pose. E aí, gente, estão concorrendo pela segunda vez, mas dessa vez eu conto Electra, Preytel, Lulu, todo mundo nessa porra. Todo mundo evangelista. É todo mundo de Pose, que tá em Pose. Melhor elenco. Tá aqui, ó. Melhor elenco aqui, ó. Não, mas é porque tiveram relações de amizades extra na segunda temporada, né? Sim, que a defunta trouxe, percebi. Então. Sim, a MJ que faz a Candy. Candy. Olha, temos também que concorrendo novamente aí sem chance nenhuma as bichinhas, porque ninguém assiste, fora eu, tá? Não. Jane Cat Sutton, de The Bold Type. Em breve, Cordova Street em The Bold Type, hein, gente? Como irmão de Jane, torçamos pelo shirt. Eu vi essa notícia, fiquei chocada que Cord ainda vive. Pois é. Temos aí também a Juíza Lola e Mark de Arise, aí Darlan e Henrique votando loucamente nos dois. Amo! Temos Nadia Yala, de Boneca Russa, fofinhos. E ampliando aí a amizade, né, que ano passado Steve e Dustin estavam concorrendo, a gente tem agora Steve, Robin, Dustin e Erika, turma porra, do sorvetão. Meu Erika voto. Ribeiro. Uhul. Meu voto, melhor coisa foi juntar esse quarteto aí, essa menininha aí de ouro, ah, tá. Ficou maravilhoso. Viado. Com ele. Toda a Erika é maravilhosa, a América se faz como? Aí. A Erika Han, né? No estacionamento, tá agregando muito, tá vendo? Não tem que pensar na série. Tá na porra do estacionamento, enchendo o saco. Não tá aparecendo na série. Aí, ó, que delícia. Cristal. Cristal. Tá chata, vai pro estacionamento, não volta, caralho. Ah, mas eu vou votar, né, em casa do Evangelista, porque, né? Because of reasons. Eu votei na Juíza Lola e no Mark, porque eu tô vendo a Rise ainda e eu gosto deles. Eu vou votar na, Smig de Bold Type pra ter um votinho, pelo menos. Olha. Essas caridades. Matheus Costa falou aqui, ó. Também assisto, Bold Type perfeitinha. Pode entrar, família Bold Type. Elisa, pode. Muito sensata. Stranger Things já deu, concordo. É, eu não dou pra nada, Mauricinho, né? Já diria Maria da Graça, no lugar do vento. Ai, ai, Mauricinho. É. Charles votou no quarteto Stranger Things, então, né? Forte aí. Mas vamos seguir, então, falando de relacionamento abusivo. Ah, o Owen ganhou. Oh. Owen comigo. Texto da Lê. Texto da Lê ganhou. Né? Conta aí pra gente, Erika, quem que tá concorrendo nessa maravilha de categoria. Amo. A Lê não tá aqui. A Lê, beijo. Então, os indicados na categoria são Casey e seu maravilhoso tratamento com Elsa em Atypical. Casey... Quem é Casey? É a irmã do tempo. E quem é Elsa? A mãe. É a irmã da Ana que pega a Ana. A lésbica do Frozen, viado. Ô, viado, você tinha que pôr aqui a namorada da Casey. Aquela demônia. Também. A Izzy. Mas aqui, a tada que Casey dá na mãe de graça me incomoda mais. Mas elas ficaram de bem agora, graças a Deus. Acabou essa palhaçada. Agora todo mundo traiu todo mundo e aí tá aí. Ela descobriu que é isso aí, tá liberado. Vamos lá. Debra e John. Dirty John. Nem sei quem são, beijos. Sleep with a knife to protect myself. Amor. Ó, lembrando que é relacionamento abusivo essa categoria, hein? Fãs ansiosos com a volta de Westworld. Agora vai. Vai a merda. Fãs bem que aí. Gostaram do fim de Game of Thrones. Existe? Do que como? Olha que existe. Olha que existe. Existe. Pior que existe. Nico e Glasses, Grey's Anatomy. Will e seus amigos, Stranger Things. Olha aí. Essa categoria é uma categoria difícil, né? Mas eu acho que Debra e John, gente, não dá, né? Tem que ser. Ah, mas eu acho que pior que Debra e John é os fãs que gostaram do fim de GOT. Ah, não, acho que pior são os fãs ansiosos pela volta de Westworld. Sim, fãs ansiosos com a volta de Westworld, pelo amor de Deus, chega. Eu vou ficar com essa. Eu vou de GOT porque eu acho que é um estágio avançado de loucura, de lavagem cerebral, que as pessoas queriam você gostar daquilo. Eu não conheço essas pessoas, eu conheço gente que defendeu e você olha no olho da pessoa, você sabe que ela tá mentindo. Que ela tá só sem querer admitir, né? Tá em denial, né? Exatamente, mano. É, a gente tem Leila aí que chegou no podcast gostando e de repente tá... Como assim? Acho que eu vou mudar, vou no Game of Thrones também, porque o impacto é grande ali, não dá. Gente, ó, tá ansioso com Westworld? É tipo assim, você tomou o chapéu na primeira temporada, você tomou o chapéu na segunda, e você acha realmente que a Maeve, num estado nazista, avulso, com o Rodrigo Santoro, ela negra, vai fazer algum sentido? Eu não consigo entender o que as pessoas estão achando que vai ser o Westworld. E a Tessa Thompson tá fazendo o quê em Westworld se ela só era um corpo vazio pra outra entrar? Agora tem a Tessa Thompson e a outra lá, a mãe de Elsa e Ana, outra sapatão, né? Aí, ó, pegando Tessa Thompson, que não era pra ter nada dentro. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo. Adoro. Ó, o povo tá aqui. Fãs de Westworld e GOT ganharam diagnóstico de síndrome de Estocolmo. Aí, Elisa, sério que ilude fã é muito abuso. Quem gostou do fim de GOT votou no Bolsonaro. Olha, eu acredito que isso pode ter um paralelismo, sim. Ai, gente. Mas vamos seguir, então, para a fotografia, direção e efeitos visuais, né? A série linda que nem Noeli, Darlan. Lindíssima, né? Nossa. Uma série maravilhosa, perfeita. Nunca errou. Pois é. Os indicados: Dickinson, Apple, Euphoria, HBO, For All Mankind, Apple, Peaky Blinders, eu não sei. Star Trek Discovery, All Access and Netflix, The Good Place, NBC and Netflix. Aqui, cara, eu acho que eu vou com Star Trek Discovery, porque tá em sul, mas continua lindíssimo. Eu também penso exatamente isso. A única coisa que vale da série é o visual, você pode ver no mudo. Eu acho For All Mankind também lindíssimo, assim, né? Eu acho os três episódios que eu vi, eu achei, assim, bem impressionante a direção e fotografia, mas eu acho que Star Trek Discovery, pelos efeitos visuais, acho que é tudo muito bem feito. É. Então, acho que eu vou em Star Trek Discovery. Assim, ó, eu gostei muito de Euphoria em cenas chaves, por exemplo, lá do final da temporada, aquela cena do parque com os fogos atrás e tal, é bonito pra caramba. Mas Star Trek, apesar da série estar realmente uma merda, ela é toda muito bonita. Eles têm muito cuidado com essa parte toda. Vou ficar com Star Trek também. Eu, por fotografia e direção, eu votaria em Peaky Blinders. Eu acho que a fotografia é muito boa da série. Eu não conheço essa série. É aquela série do pessoal de boina lá, que tem na Netflix. Pessoal de boina, adoro. Tô vendo a foto aqui. A boina é essencial na série. Então, é muito boa, assim, porque é diferente. É aquela parada meio pesada, meio... Sei lá, uma coisa bem rústica. Eles conseguem passar a barra que é viver naquele lugar com a imagem, sabe? Mas, assim, porque tem efeito especial aqui junto, aí eu tenho que votar em Discovery, porque é muito efeito especial. Então, tipo... Sim. É. Eu acho que Discovery tem uma grande audiência, sabe onde? Naquelas lojas que deixam a TV só passando as imagens bonitas. Ah, é? Ótimo. Pra vender, 4K, né? 4K. Isso, mostrar o 4K, o LED. Adoro. Vendendo. O povo daqui dizendo, ó, Euphoria pelas makes, embora a categoria não seja a melhor maquiagem, aí não sei. A maquiagem compõe também tudo isso, né? Cati também falou a mesma coisa. Charles falou aqui, o mijo da Apple, meu pai. Que isso? É porque assim, uma coisa... Euphoria... É porque uma coisa que as séries da Apple têm é direção, efeito e maquiagem, que é bem feito. A série do bebê aí, do... Ah, o bebê Reborn vem aí semana que vem, né, gente? grande vencedora do Seriedade, ela lembra 2020. Já adianto, vai ser a série do bebê Reborn. Mas assim, eles têm, só que as séries são meio um pouquinho mais ou menos fraquinhas, né? Não pegou tanto. Mas por isso que tá tudo indicado, porque realmente é bem impressionante o valor de produção das séries da Apple. Enquanto isso aí ninguém pode dizer. Enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando realmente de Euforia, que mencionaram no acho que foi a Cati. Aquela cena na boate das maquiagens, que bate aquele efeito de neon, caraca, aquilo também é muito lindo, aquela cena ali. Apesar de eu ter ficado tonto, mas ficou, pô, ficou muito maneiro mesmo, cara. Sabe vale uma série que poderia estar nessa categoria também? Pose. A fotografia é belíssima, a direção é muito boa. Nem parece Ryan Murphy. Marcelo aí, Souza falou aqui, ó. Discovery não tá essa merda toda, não, gente. Que isso? Tá assim. Olha, Marcelo dá muita credibilidade sempre. Lê essa de cima aí do Marcelo Souza, né? Qual? Ah, em cima do Marcelo Souza. Ah, Iago, mas essa família de Frozen é um bordel, Jesus. Filho, Marcelo fala. Souza trazendo os fatos, mas a Apple tem dinheiro, né? É verdade. Um iPhone 8000. É. É por isso que eu acho o mérito maior de Star Trek Discovery, que é um streaming que não tem dinheiro nenhum, do que a Apple, né? Não, e você vê a diferença, Leózio, que o Titans é da mesmo serviço e vai ver as cagadas que eles fazem com os efeitos. Pois é, menino. É horrível, horrível. Essa temporada agora, atual, tá triste. As cenas de explosões, de fogo, é lamentável, cara. Então, assim, pra você ver como é que... É um mérito mesmo que a produção toda de Star Trek tem, né? Sim. Mas olha, tem efeitos e tem defeitos visuais, né, Leandro? Tem defeitos visuais, vamos lá. A gente tem aqui a categoria diagramação de defeitos visuais. Temos os indicados. Árvore copiada de aniquilação, de Another Life. Gente, a mesma árvore, eles deram Ctrl-C, Ctrl-V no efeito. Colocaram a mesma árvore. Eu fiquei chocada. Agora, essa que eu fiquei chocado quando eu vi no tweet de Erika, eu não acreditei que fosse verdade. E a do boneco... fiquei chocado também. Mas falaram pra mim que ele era normal, que o efeito Supergirl sempre foi aquele. Gente, não era não. Porque eu assistia Supergirl e não era assim. Os bonecos assim. De CGI de Supergirl. Gente, tá pior do que Stormtroopers aquilo ali. Viado, antigamente era borracha, não era boneco de CGI, as coisas. É. Aí o terceiro indicado, A Longa Noite Feita para Enxergar Só no Cinema, de Game of Thrones. Olha, essa daí, a imagem que o Leozzi colocou tá maravilhosa. Eu acho que essa série no cinema ia ser pior. Em 3D, então, imagina qual ia ser pior, tu não ia enxergar nada. Temos a maquiagem de René Zellweger, que esquece de retocar o pescoço e mãos. Também é muito maravilhosa isso daí. Parece até uma cabeça colada num corpo diferente. Né? Temos pessoas desintegrando na season finale de The Umbrella Academy. Gente, meu Deus do céu. E temos, eu acho que um dos candidatos fortíssimos nessa categoria, que é Raze Dion, pelo conjunto da obra. Aquela cena ali das bolhas levantando no rio, olha. Umbrella Academy também podia tentar pro conjunto da obra, porque o final do pessoal pegando fogo na rua, como se estivesse sendo sexta-feira, estou passando no parque, e a metade da lua que tá caindo... Olha, pois é. O ruim, Erika, dessa de Umbrella Academy é que assim, eu não consegui pegar uma foto que passasse a ruindade daquele efeito, né? Porque uma hora a pessoa tá no fogo vindo e outra sumiu, vem um clarão branco, assim. Não, aí, não, mas essa foto, você vê a Mary J. Blige, ela tá no meio de um mar de fogo e ela tá falando no telefone público, tipo, o quê? Você não tá assistindo calor, não tá assistindo que tá acontecendo nada de sua volta não, fia? Tá tudo explodindo a bola de fogo. Nessa categoria aí podia entrar também todas as aparições do Mutano em Titãs, porque olha aquele tigre, parece um recorte de figurinha colado na tela. E o pior, né, faz o mesmo bicho, não melhora, não consegue melhorar o efeito, se fosse um bicho diferente, mas faz o mesmo bicho. É. Bom, já botei no CGI de Supergirl aqui, porque o comercial do cosplay dos Power Rangers não dá. Eu também. Eu também vou nesse, porque não era assim, chocado. Gente. Fiquei chocado real. Não era, não era. Não era. Eu vou botar na Longa Noite, porque assim, realmente, até hoje eu não me conformo com aquele episódio maravilhoso que eu tenho que regular sua TV. Né? A culpa é sua, né? Tem que comprar uma 4K Ultra Full HD, né, pra conseguir ver. Sim. Apesar... Acho, né? É, apesar de ficar triste, não vou estar em Umbrella. Ó. O Ender falou que Umbrella Academy merece muito, tá? E um merece prêmio mesmo. Eu adoro que Cati e Marcelo estão numa conversa aqui, ó. CW tá sem dinheiro por causa da crise nas Infinitas Terras. E Supergirl sofreu no orçamento. Aí, Marcelo, também acho, talvez depois melhore. Adoro essa esperança. Viado, e a peruca de Ruby Rosa, que você pode ir conversar com qualquer um e comprar prestação no mercado. Por que que tá aquela merda? Tá pior do que a primeira aparição dela. Perderam aquela peruca. É comprado no Mercadão de Madureira, cara. Não, no Mercadão não é aquela porcaria, não. Não é não? Aquilo ali é pior, pelo amor de Deus. Qual a desculpa pra aquele cabelo? Ô, Érica, e a Elisa que falou que a facada do Bolsonaro deveria estar indicada. Então... Porra! Não, isso aí é fanfic, gente. É, eu acho que aí tinha que ser melhor fanfic. Apesar que o efeito especial foi ótimo, que não saiu um sangue, né? Tinha que ser a melhor teoria da conspiração indicada junto com os terraplanistas. Isso. Adoro, saudade. Saudades. Patrícia. Próxima gente. Categoria. Próxima categoria. Edu, conta pra gente quem é Top of the Pox. Vamos lá, é o melhor personagem LGBTQIA, IBCDFG, mais. Mais. Né? E os indicados são Alice, né, a japonesa de Good Trouble, Blanca, de Pose, Emily Dixon, de Dixon, Eric, de Sex Education, Jules, de Euphoria, e Jonathan, de Queer Eye. Então, amo Jonathan. Acho que ele é muito top of the POC. Acho que ele representa muito esse... Mas eu vou de Blanca. Eu vou de Blanca também. Olha, mas a Blanca é MJ mesmo, viu, Erika? Não é a Candy, não. Seu cu, já aprendi já, caralho. Ó, eu acho também o top o Eric e a Emily... Jinxon, mas cara, eu voto naquela que me fez voltar pra assistir a série depois de ter achado o piloto ruim e depois quando acabou a série eu fiquei aí gritando que era hino, então vou ficar com a Jules de Euforia. Tinha gritando que ela é uma filha da puta, né? Desgraçada, que deixou a mulher pra trás. Ninguém vai de Sherry Cola? Não, ninguém vai de Sherry Cola. Não. Eu vou votar em Jonathan de Queer Eye, porque eu acho ele maravilhoso. Ah, e esse ano que passou foi um ano que eu respeitei muito, que ele revelou que ele tem HIV e foi nos programas e falou sobre isso. Eu acho muito importante a representatividade que ele traz e a forma tranquila que ele fala sobre esses tópicos, eu respeito demais. Então, ele é um querido. Boa no Jonathan. Ele é muito fofo. Eu acho que ele representa, foi o que eu falei. Pra mim, o top do Pock é ele, assim. Porque ele é pop mesmo, legal, assim. Ele tá. É um querido maravilhoso. Mas como tem essa parada da atuação, assim, também aqui concorrendo, aí eu, pô, não tem como não votar em Blanca. Eu vou na Blanca também, ela porque, é muito, né, gente? Boa. Blanca, segunda temporada, Cristal. Chorei minha vida vendo essa temporada. Porra. Lion Muff, você me paga. Quando ela morreu, viado. Porra, nem foi. Viado, então, vou te contar. Aí eu sabia que alguém tinha morrido. Aí tem todo o plot de Blanca ter HIV. Aí eu falei, puta que pariu, foi Blanca que morreu. Aí quando chegou no quarto episódio, eu falei, vou ter que ir lá pro episódio da morte pra não tomar spoiler de quem morreu. Aí eu já fui lá chorando, né? Meu Deus, Blanca vai morrer, casa evangelista vai pro caralho, não sei o que. Aí eu chego lá, é avulsa. Eu, caralho, avulsa, você de 1984 tá fazendo o que aí, viado? Morreu. Aí morreu. Aí eu não chorei com a morte da mulher que eu mal conheço, porque eu só vi 4 episódios da primeira temporada. Viado, é porque é muito bonito o episódio, né? Mas o episódio é muito vamos lá. Gente, fiquei chocado. Mas amei, amo. Mas a morte da Blanca vem aí, hein? Vem aí, terceira temporada vai... Cara, vai, pô. Ó, Levi vai de Blanca, Mariana também, Blanca Cristal. Ah. Elisa falou Emily pelas sapatões e Alex Tavares, Luísa Mota de Jonathan. Na verdade, Luísa foi de Erika, depois falou que Jonathan é Oco. De Erika? Erika. Amo. Erika Han. Vai descartar, porra. Olha, gente... Próxima categoria eu vou apresentar porque ela é nova e ela foi muito difícil de escolher os candidatos. É a categoria Morte ao Pênis de Machos Lixo da temporada. Nossa, já sei até. Só lixo mesmo. Pois é, menino. E aí, como eram muitos competidores, eu dividi em chapas aí, né? Pra pelo menos espalhar um pouco. Todo mundo tem um lugarzinho, né? Exato. Eu comecei indicando aqui e ali e de repente eu falei, eita, gente, tem 10. Então vamos na... Primeira chapa da categoria Morte ao Pênis é a chapa Comandos em Ação, que são os comandantes Fred e Dúbio, de The Handmaid's Tale. Nossa. Temos aí também, pra mim, grandes competidores, os Doutores da Depressão, né, Jackson e Owen, de Grey's. Pra mim, já ganhou. Lixosos. Lixosos mesmo. O Cati falou que Morte ao Pênis, eu pago a internet pra isso. Temos a chapa Heróis da Resistência com um trio aí, que é o Capitão Pátria, o Trembala e o Profundo. Nojentos, ó, três bosta. Temos aí também a chapa de Maridos Perfeitos, entre mini aspas, plicas, que são o Robert, né, o Tuelho de Handmaids, e o Eli, de Why Women Kill. Ainda bem que morreu esse primeiro aí, o Rob nojento pra cacete. Sim. Mariana falou que dividiram em chapas pra todos terem representatividade. Neózio. O homem não quer representatividade? Toma. Na chapa dos heróis ainda faltou aquele que ficava invisível se masturbando no banheiro vendo as mulheres. Ah, é porque foi muito rápido ele, né? É. Temos aí a chapa de Pequenos Aprendizes, que Mike e Lucas em Stranger Things falando um monte de merda sobre as meninas. Estão no caminho pra virar os macho lixo, né? Do futuro. Estão mesmo. Nossa. Estão no caminho pra ganhar o prêmio ano que vem. Sim. E por último, mas não menos importante, a chapa Tal Pai, Tal Filho com Cal e o Nate de Euphoria. Meu né? voto. Meu voto também. Acho que eu vou mudar meu voto de Owen pra esse, porque esse bloco aqui. Porque, olha, puta esse que pariu. Esse é o ex-marido da Supergirl, né? É o quê? É o não, é? Não, né? Não, né, não. É Sloan, de Grey's Anatomy, e o maluquinho de Barraca do Beijo. Ah, é aquele menino que faz ponto em tudo, né? Uhum. Tá. Eu pensei que era ele, então vou votar em Way mesmo. Porque se fosse aquele menino, eu votava. Não, eu voto nesse, que esses aí, os dois juntos, porra, podia um matar o outro. Adoro. Ó, o Charles falou, Jackson e Owen já venceram, Elisa também já ganhou, pode passar pra próxima. Eu pensava isso até Cal e Nate, né, porque são realmente puta merda. É Cher e Nobil, né? Sim. A Luísa Moda falou aqui, elenco masculino de The Boys, fique à vontade. Wendell Jr., Mike e Lucas, uma decepção. Eu acho que Mike e Lucas chegam lá, se eles continuarem, né, apodrecendo, mas eu vou aí no Cal e no Nate, que é muito nojo desses dois. É, eu também. É, eu fui lá no coisa mesmo que eu conheço, a podridão de Owen, fui nesse mesmo, que é mais certo. Pois é. E Elisa lembrou aqui, ó, a amizade do Pop deveria ter sido só Eleven e Max. É verdade, eu acho que merecia também. Ai, ai, muitas emoções, né? Bom, vamos agora, depois desse momento com esses macho lixo, vamos falar das fêmeas maravilhosas que estão por aí, né? Essa nossa categoria que já foi Kenga do ano, já foi bandida, e agora é amor de Kenga, né? Patrocinado por Pablo Vittar. Exato. Sempre quem indo longe demais, né? Pessoas que vão longe demais pra conseguir esse lugar. Sim, Eric, opa, conta pra gente o Vasco amor aí, de Kenga, né? Da vez. Então, categoria Amor de Kenga. Indicada. Jade. Gente, é de novo da Dario? Ela mesmo. Eu só reconheci porque tá só de da parte de cima, assim, do biquíni. Então falei, tá pelada, é da Dario. Kevin Dynamite. Lucrécia Elite. Lulu Pose. Ah, maravilhosa. Lulu agora é Groove? É ela mesmo. Ah, beleza. Sim. Montana American Story 1984. Nossa, isso? Puta que pariu. Ó, Tahani The Good Parents. Meu voto é Lucrécia já. O meu voto também é Lulu. Lucrécia, representando aí a Espanha e a Europa na premiação. Viado, eu vou ter que votar Montana. Porque olha só, essa mulher foi. Ela teve um caso com um psicopata, depois teve uma dormidinha com um avulso. E aí já tava do bem, porque o avulso pintudo dormiu com ela, fantasma. Ah, não, gente. Isso é muito bonito. A minha Lucrécia, Leoz, é que saiu o gaguejei na hora com o Lulu Lucrécia. Eu sei, tá zoando. Aí eu fico muito dividido, porque assim, Kevin mostrou o plot da formiguinha, né, Darlan? Eu vou votar em Kevin, porque o plot da alucinação de droga coletiva, acho que é o melhor plot já feito na história da televisão. Não tem como. Precisamos falar sobre Kevin. Mas eu acho que eu tô entre Lucrécia e Lulu, na verdade. E Montana, e todo mundo. Ai, meu Deus. Eu vou de Lucrécia também. Nossa, porque, olha... O povo daqui, ó. Wendell vai em Lucrécia, Levi vai em Dadário. Mariana tá dizendo, gente, Dadário tá em todas. Dessa vez, Pablo foi longe demais. Luísa falou que Dadário leva essa. Dadário hoje de festa da premiação, merecido. Dadário, maior de cara da noite, Dadário. Eu acho que Dadário e Renê tinham que dar as mãos, né? E apresentar. Uhum. E, Leire, a próxima categoria vai dar muita polêmica, viu, gente? As pessoas do politicamente correto vão me chegar. Vocês não têm empatia pelos viciados e tal. Não importa. Nós temos que falar aí do Zé Droguinha. Os problemas estão aí pra gente falar. O Todinho de Joker falou. A gente tem que falar dos incel. A gente tem que falar do Zé Droguinha. Adoro. Entendeu? É um problema que existe na sociedade. Não podemos passar as vistas sobre isso. É. Então, Leandro, conta pra gente quem que é candidato a Zé Droguinha. Ah, eu acho que tinha que ser Sassi falar isso, gente. É, também acho. Vai lá, Sassi. Os maconheiros sem vergonha aí. Indicados a Zé Droguinha são Under de Elite, Guzmán, ou o Homem da Goiabinha, Elite também, Luke, a Maldição da Residência Rio, Marcos, Dilema, Ru, Euphoria, e o maconheiro safado, filha da puta, William, de This Is Us, também conhecido como pai do Randall. Não aguento mais, cancela esse homem, até aqui ele tá aparecendo muito já, hein? Ah, por que tem dois de Elite? Não tem mais drogado, não? Tá cheio de drogado aí. É porque um comprava, né, consumia do traficante na primeira temporada, pegou ele, depois o outro ficou drogado. Depois que aí podia ter a chapa de Elite, né? Porque tem o Fiuk também... É verdade. Todo mundo porra louca, drogadão. Eu vou ficar com a Rue, de Euphoria. Eu vou votar em Rue também, porque como ela mesmo fala na musiquinha, né? Too much in my system, né? No final da temporada. It's too much. Então, pra manter a coerência da premiação, vai nela. Eu não vejo This Is Us, gente. Pra votar em pai do Randall, maconheiro, filho da puta, eu não vejo essa bosta. Então, eu deixo pro público aí que vê. Vocês estão gritando aqui, ó. Pai do Randall, Luísa, Charles, eu Mariana falou em droga, já lembro do pai do Randall, FDP maconheiro. É, mas eu vou votar em Luke, só pra dar uma chavada. Eu vou votar em pai do Randall. Vocês que lutem. Ah, o Felipe lembrou, tinha um Eli de Why Women Kill. É que ele se destacou tanto pelo macho lixo que... Que esqueceu mais droguinha. Exato. Mariana falou, voto na Rue, porque esse ano não teve muito pai do Randall. Graças a Deus, por isso que a série tá boa, inclusive. Amo! E Kurt falou, Guzmán, pode entrar. Gente, achei pesada essa frase. Ai, meu Deus. Mas, Leandro, conta pra gente, então, quem que é o Insu dessa temporada. Acho que a gente pode dar o prêmio pra todos, na verdade, né? Pode ser um prêmio compartilhado. Insu, vamos lá. Troféu Insu, os indicados são... Annie ou Annie, de 13 Reasons Why. Dion ou Dion, de Raising Dion, ou Raising Dion, que eu nunca sei como é que fala aí. Dion. É Dion mesmo, gente. É Dion? É Dion. Então vamos lá. Gael, de Good Trouble. Acho. Maria, de Deadly Class. Margaret, de American Horror Story 1984. E Peitão, de The Politician. Ai, seu peito. Seu peito. Ai, tá complicado. Eu vou votar no Dion. Ai, gente, Gael, não dá, chega. Anne, 30 Reasons Why, a pior personagem já feita. Cansado. Apesar que Margaret e Maria também, olha, mas eu vou dizer. Não, dessa categoria aqui, ó. Anne, insuportável, Dion foi eu que coloquei na lista, outro em Sue. E Margaret também, enjoadíssima. Odeio Margaret. Eu vou votar nela porque ela foi insuportável por várias décadas. É verdade, vários assassinatos, verdade. E continua insuportável mesmo depois de morta, né? Exatamente, depois de morta ela continuou insuportável. Caraca, ela foi insuportável em 84, em 89, em 2019. Meu Deus do céu, não tem como, socorro, chega, basta. Basta, Brasil. Olha, desculpa. Gente, desculpa aí qualquer coisa, porque parece que o Flamengo, foi campeão, né? É, de e novo. E aí está o inferno acontecendo aqui de novo na Terra, mas não está tocando o hino, deem graças. Uhum. Adoro. Ó, Charles fazendo Sá, se não insistisse em assistir 13 Selenas, estava esquecido como deveria. Tá dizendo que o quê? Mas nem fui eu. Mas olha que nem fui eu que indiquei Anne, eu só indiquei Dion. É verdade. Pera, mas a Anne merece essa personagem incrível que chegou agora e já tá citando a janela, viado. Com tanto testemunhando e vai pra puta que pariu, garota. Pois é, tá todo mundo assim, ó. Wendel, Anne nem vi, mas peguei Hans pela opinião do Sassi. Felipe, não vi, mas a menina do 13 Reasons, todo mundo disse que foi em Sul. Então, Anne fortíssima aí, sem ninguém assistir, pode ganhar, né? Pode levar o troféu pra casa. Alô? É porque tá estourando fogos aqui. É porque, porque agora tá tudo. Aqui também. O meu WhatsApp tá pipocando, tipo assim, Flamengo campeão, porra, não sei o que, caralho. E aqui tá muito fogos. E aí eu tô assim, poxa, foda-se, mandando pra todo mundo. Poxa, foda-se, tô nem aí, nem no Brasil eu tô, gente, caguei. Não, por isso que eu desliguei meu celular, eu tirei da internet, porque eu não tô afim. E Cati que falou que tô mais chocado porque tinha esquecido da existência de 13 Reasons e Deadly Class. Porra, mas Deadly Class, puta que pariu, é melhor esquecer mesmo, porque é muito, é muito triste lembrar. Eu lembro, infelizmente, não tive essa sorte. Infelizmente. Todos os dias, né, Erika? Todos os dias. Porra, antes de dormir. Não, antes de dormir eu tremo e quando acordo lembro de Umbrella Academy. Ai, gente. E Darlan, hoje é dia de quê, hein? Hoje é dia de maldade. De maldade. Melhor vilão. Vilão. Os indicados são Didi, The Act, D&D. Game of Thrones. Eu gostei desse trocadilho, hein, Léo? Olha aí. Didi and Didi. Didi, The Act, D&D, Game of Thrones, Dr. Ian Harris, Dilema, Josephine, porra. The 100, Lavinia, American Horror Story 1984 e Netflix. Netflix, viado. Não te tirou. Eu isso. Acho que tá entre D&D e Netflix. Netflix tá cancelando tudo aí. Eu acho que... Ih, cara, começou a zona aqui. Eu vou ficar com D&D, de Game of Thrones, esses corno. Eu vou votar em Game of Thrones, porque esses caras conseguiram acabar com uma temporada inteira fazendo só bosta. Filha da puta maconheiro. Por consequência, acabou com a série, né? Então... Sim, e aí a Netflix, ela cancela as paradas tudo e renova coisa que não merece. Ela contrata D&D. Mas às vezes eles trazem uma coisinha boa, uma ou outra. Então eu vou votar no D&D, porque acho que é o concurso nesse caso aqui. Não, e D&D tá na Netflix. Então, tipo assim, é meio que você tá cancelando a Netflix um pouco quando você cancela a D&D. Então, vocês estão ouvindo? Eu também votei em D&D também. Sim, estamos D&D. Te ouvindo. Não, mas estão ouvindo assim um azul. Estamos te ouvindo, D&D. Tô ouvindo mais lá. Não. Não, tá de boa. Não, porque ó, tá quando todo eu ouvi, gente, tá me avisa. Me avisa porque eu mudo. Tá bom. Tá todo mundo de D&D aqui, o Wendel diz D&D vem sem fácil, Elisa, Didi, tenho muito medo, e Levi, putz, agora tem Netflix também, pode dar empate? Mas a próxima categoria é maravilhosa, Leoz, eu vou te matar. Ah, é mesmo? Sim, mas é que Sassi é grande responsável pela existência dessa categoria, na verdade, esse ano, que eu quase cortei, e aí quando ele botou os indicados dele, eu falei, não, tem que ter. Então, Sassi, conte pra nós qual é que é a fanfic... E mais, né, relevante da atualidade. Caralho, cara, olha os indicados. Então vamos lá. Categoria é verdade esse bilhete, ou melhor fanfic, né? Indicados. Billie Eilish tem ótimas músicas. Darlan, né, vota com o relator. bom, né? Exato, olha, acho injusto. A Billie é maravilhosa, recalcado, esmorra, vai ouvir cabelo a cabelo e aquele viado enrustido do Shawn Mendes. A próxima. Joey é só um cara romântico e You é uma das melhores séries do ano passado. Olha... Gente, mas não é verdade esse bilhete? Segundo a Millie Bobby Brown, é. Pois boato é. Que sim, né? Próximo indicado. Namoro de Shawn Mendes e Camila Cabello. Ah, já ganhou. Ah, já ganhou. Já ganhou, eu acho. Acabou aí. Não é magia, é tecnologia, negação de Kristen do sobrenatural a todo custo. Evil. Iludida. Sociedade Perfeitinha do Novo Planeta com os Primes, The 100. E sou um monstro porque matei meus pais, mas só queria matar a formiga, Dilema. Ah, eu tô muito dividido entre esse de Dilema e o namoro de Shawn Mendes e Camila Cabello. Pra mim, namoro de Shawn Mendes e Camila Cabello. Cara, você também. Olha pra esse beijo dele, super sensual, você se convence que é o deles. É. É pura verdade. Mas Yu também tava ali pau a pau pra mim. Mas eu acho que é assim que Camila Cabello lança o álbum, eles terminam. Será? É, não, porque Camila Cabello tá bem feliz porque o álbum dela já vai chegar com mais de 2 bilhões de streaming, né? Por causa do Senhorita. Adoro cenourinha. Não tô bem. Adoro quando você me chama de senhorinha. Levi falou aqui, Shan e Camila, não tem quem bata nessa fic, não. Melhor funk, melhor fic do ano. Pois é. Né? A Felipe também acha não, que Shawn e Camila na ganha. Minha opinião é a segunda melhor, mas a melhor infelizmente não está indicada, mas segue o baile. Qual que é a melhor? Depois eu conto em off. Tá. Ana e Elza. É Ana e Elza que você... Era Ana e Elza, né? Sapatão. Que eu ó, Elisa agora. Também, Shomila já ganhou. Charles Rodrigues, o beijo faz a gente votar em Shawn e Camila. Adoro. Não, o beijo, se você olhar, dá nojo. Não vai você votar, você vomitar. Ai, gente, vamos agora para Season ou Series Finale Chave de Cocô. Conta pra nós, Érica, o que tá rolando aí nos finais ruins. Eita porra, tava ouvindo. Não, é porque ficou excitada com o beijo de Camila e Chão. Toda babada. A música que ficou tão alta que eu falei assim, meu Deus, agora vai vazar, mas não vazou não. Mas vambora, rápido. É, Season, Series Finale Chave de Cocô. 30 Reasons Why. Why? Acredito. Why? Acredito. Why? Tão boa. Que surpresa, né? Uhum. Another Life. Essa série que tenta te convencer que Goku come Starbucks. Não dá. Essa aí depois você conta pra mim o que aconteceu, porque eu não faço ideia. Eu vou te contar que Starbucks pega o Goku com cintaralho. É essa a verdade da série. Então foi boa? Então, mas vai vir essa revelação. E aquela criança é deproveta, olha só. Game of Thrones! Ah, gente, já ganhou, né? Como, né? Se Gotti não ganhar... Olha, tá forte, hein? Orange the New Black, só de graça! Zanon fica como nesse momento? Nossa, insuportável. Unbreakable Kim Schmidt. E a incrível, a magnânima, a única temporada, espero, de The Island... Olha, tá difícil, hein? Eu acho que The Island tinha que ter segunda depois desse final bombástico de todo mundo velho se vendo novo. Olha, na boa, por mais que Game of Thrones tenha tido uma series finale, season finale podre, eu vou votar em 13 razões, porque não era pra existir segunda e terceira temporada. Já era pra ter sido cancelada na primeira. Então, tipo, e é uma parada que tá mexendo com um negócio sério. Eles tratam um assunto sério como se fosse palhaçada. É isso aí. Então, tipo, Game of Thrones, beleza, a gente se decepcionou e tal. Galera fala que vai ter os livros, vai ter não, que vai morrer, quem tá curtindo a vida tá certo. Mas, tipo, cara, 13 Reasons é ofensivo, sabe qual é? É ofensivo. Sim, Elisa falou aqui, 13 Reasons vai toda cocô. Não é só a final. Bom, eu fico com Game of Thrones porque, olha... É, pior? Pra todo mundo não aqui, Gotti, sim, eu com certeza Gotti. Cati, não vejo tanta desgraça no mesmo lugar desde o programa de Sônia Abrão. Pois é. Com a irmã dela, né? Minha irmã? É, porque Gotti, gente, foi a temporada inteira e a finale coroou, assim, que realmente passou a bostinha assim, ó, uhum. Todo mundo. Então... É, mas ela vinha mais ou menos, não tava uma merda, tipo... É diferente de The Reasons, que ela não tem razão pra existir. Não sei, é isso. Enfim, eu fui em Gotti, porque 13 Reasons pra mim é tão irrelevante que eu nem vejo essa merda. Não, nem merece. Eu não perco nem meu tempo clicando pra dar voto nisso. Eu prefiro esquecer, sabe? Vamos votar em GOT, que pelo menos é a galhofa, a chacota, a gente zoa, ri, brinca. Porque 13 Reasons é igual o governo Bolsonaro. Quanto mais a gente fala mal, mais a gente tá vendo, essa audiência não cai, a Netflix renova. Então, assim, vamos parar de falar disso, que eu acho que é melhor. Olha aí, militou. Militei, gente. Melhor, maior militância da noite. Só aguardar os likes agora. Darlan. Exato. Darlan. Seriadores anônimos. O like vem. Olha, Darlan, mas teve Series Finale Chaves de Cocô e teve Series Finale Season Finale Chaves de Ouro. Sim, só cristais dessa categoria. Season Series Finale Chaves de Ouro. Os indicados. Crazy Ex-Girlfriend, maravilhosa, fechou aí, perfeita, sem falhas. Dead to Me, né, que é Diz que Amiga para Matar, da Netflix Brasil. Gente, é horrível demais essa tradução, meu Deus do céu. Pô. É, Jane the Virgin, Janezinha, né, Marvelous Mrs. Maisel, The Big Bang Theory e Verônica Márcia. E os fãs de Logan discordam, viu, que Verônica Pô, merece. Os Lovi aí estão todos se rasgando agora. Eu vou votar em Crazy Ex, porque é minha sériezinha comedinha do coração. Amo, série importante, fala sobre depressão, sobre gente com problemas bipolaridade. Assim, é bem legal a série, todo mundo é maravilhoso, as músicas são super legais. Então, como acabou, né, eu vou dar esse voto em esperança dessa série ser lembrada pra sempre. Eu vou de Dead to Me, porque da lista aí é a única que eu assisto. É, eu também tô nessa. Eu vou votar em Dead to Me, porque é a única que eu vi todas. Não, gente, é Diz que Amiga para Matar. Fala. Eu voto em Marvel Mrs. Maisel, que essa segunda temporada foi perfeita, sem falhas. Eu fico entre Big Bang Theory, que eu assisti só a última temporada, que foi maravilhosa, e Jane the Virgin. Eu acho que eu vou de Jane the Virgin, pelo emocional. É, né, porque eu vou estar em The Big Bang Theory, tu tem limite, né, Leosa? Mas foi muito bom o final. Não é problema? O final foi maravilhoso mesmo. Vou negar até o fim. O Charles falou aqui, minha amargura de fã do Michael não deixa votar em Jane, desculpa mundo, já Alex Tavares votou nela, a Elisa também. Gente, ó, e terceira temporada de Mrs. Maisel vem aí, hein, dezembro, hein, vem aí. Ó, a Elisa falou, Big Ben Tio me surpreendeu, foi fofa. Ah, bom pra ela, 13 temporadas, de 4 prestou, beijos. Luísa Mota, Janezinha coração, olha aí que maravilhoso. Érica, revoltada. Leandro, conta pra gente qual foi a volta de 360 graus da vez, né? Aquele negócio que pode até girar o mundo, mas volta pro mesmo lugar. Volta pro mesmo lugar, vamos lá. Os indicados à volta de 360 graus são Dilema em Si, essa daí é só volta mesmo, Invasões em Hawkins e Conspiração Russa de Stranger Things. Ai, não aguento esses russos. Relação de Eve e Villanelle em Killing Eve. Sim, sim. Relação de Serena e June em The Handmaid's Tale. O Desaparecimento de Samuel em Elite. Eu acho que esse aí é o meu grande favorito. E a temporada de Big Little Lies. Eu vou ficar com o Desaparecimento de Samuel, porque aquilo ali, além de ser uma volta de 360, era cada coisa que não tinha o menor sentido, como aquela fotinho dele no meio da floresta de Procura-se, né? Ah, todos. Eu vou votar em Dilema em Si, porque essa série não tinha motivo nenhum pra existir. E acabou, começou de um jeito, acabou de um mesmo jeito, e a história não evoluiu em nada, e no final era Brinks de René querendo dar liçãozinha na filhinha que ela não sabia que tinha. Então, assim, em sua. Sabe quem tinha que estar aí? The Politician, que foi a mesma merda. Andou pra poder fazer uma prévia da próxima temporada. Tipo, ah, agora vai começar a valer, gente. Vem aí. Gente, mas a Serena e a June nessa temporada, elas ficaram gritando no meio da Casa Branca pra todo mundo ouvir. A June atacou a Serena com a faquinha de hospital, que mal arranhou a mulher. E a Serena ficou, ai, June, não faz isso, mulher. Olha, foi difícil. E teve aquele plot maravilhoso do filho, seu filho, meu filho, né? Do primeiro episódio, sim, que eu só vi, o primeiro episódio, sim, da temporada, então... Não, e Serena dizendo, ah, quero só ver a criança. Depois, ah, agora que eu vi, eu vou fazer propaganda pra pegar ela. Tipo... É muito nada a ver. Olha, ó, o povo falou aqui. Fala. O povo disse aqui, difícil, hein? Mas fico com Serena e June. A Mariana falou. Alex, Serena e June. Wendel, fico entre o Desaparecimento de Samuel e Stranger Things. A Elisa, tá difícil essa categoria. Ó, Luísa Mota também disse Serena e June. e Elisa Richthofen, que também... ah, não, era a categoria anterior, beijos. Hey, June, né? Então, gente, como eu não vejo nenhuma dessas séries, eu vou votar nessa relação de Eve e Villeneuve, que eu sei que elas eram pra estar se pegando e não estão, né? Pois é. É, eu votei então, em Eve e Villeneuve também. Porque até por isso que eu não vejo essa série, porque, né, cadê a pegação? Queerbait, né, Erika? Queerbaiting, não vou participar disso. O Kush falou, não aguenta mais abrir portal, fecha portal em Stranger Things. E Luísa, de Serena e Júnior, nada acontece, feijoada incorporado. Eu vou em Serena e Júnior, porque, caralho, foi muito escroto. Serena e Júnior. Serena. Okay. E vamos agora pra uma categoria que tem spoiler de episódio. Exatamente, tem spoiler de episódio dessa semana. Eu acho que isso foi... O auge, eu tuitei falando pro Leozio. Quando o Leozio veio me perguntar se era verdade, eu não sabia, eu comecei a ficar correndo atrás de informações. Pois e, é. E era o povo correndo atrás de notícia, né, você sabe o quê, e eu correndo atrás de notícia desse outro que tava ali, e aí quem tá vivo, quem não tá, quando eu vi, meu Deus, fiquei chocado. Olha. E as não, eu tô chocado eu li, agora. As desculpas que eu li pra isso acontecer, tipo, olha, se prepara, oh. Gente. Eu então tô chocado desde ontem. Vem aí. Cardíacos e fãs de How to Get Away, mandem, saiam da sala, né? Avancem um minutinho aí pra vocês verem. Muta aí o microfone. Quem quer dizer, o fone. Ai, sei lá. Apenas parem. Ai, eu posso falar essa? Pode, só explicar, essa categoria costumava se chamar Não Acredito Que Tá Viva, né? Uma categoria vencida por Madame Secretária, muito merecida. Que poderia tranquilamente ganhar esse ano novamente. Sim. É. E agora ela se chama Isso Ainda Vive? Então, Erika, por favor. Então, né, vamos falar daqueles que se foram, mas só que não. Os indicados são Blue Bloods. Viado, eu vi a Blue Bloods, eu vi duas temporadas de Blue Bloods, isso ainda tá vivo mesmo? Tá na décima temporada. Era na época que existia Risórios e Coxinhas, olha quanto tempo faz isso. Viu aí? Ralph Ivo, que não tem mais ninguém do elenco original, né, se eu não me engano. Tá aí. Ainda tem, menino, dois principais estão lá. Ah, os dois que se pegam, o casal. O Villanelle e Ive da série. Do Ive, viado, até Hugo Hurley desistiu dessa série já. Ó. Oh. Não, todo mundo saiu, só ficou os dois. Pra mim, eles dois também tinham saído, né? Mas, tamo aí. Quê? Tá aí. Indo pra última temporada que não estreia nunca, né? Tá indo pra última temporada há 3 anos, viado. É igual aquela série que tá cancelada, mas nunca volta pra ser cancelada. É a... Da Drew Barrymore. Como é que é o nome daquela que tá cancelada, mas não volta pra acabar? Santa Clarita Diet. Santa Clarita Diet. Tá cancelada, mas a temporada não voltou pra acabar, então mas, tá aí. Mas você viu a cara de cansada de Claire Danes na foto, né? Não, Claire Danes tá aqui, tá a cara da Linda Hamilton. Tipo, ela tá com 67 anos. É, It's Always Sun em Filadélfia, ainda tá? Sim, pois é, décima quarta temporada. Eu me choquei. O Danny DeVito era criança quando essa série começou. Gente, essa série é, sei lá, da época do canal Sony, quarta de Moranga. Sim. Eu via isso na Sony, viado. Viado, eu vi essa série mudar de canal e ir pro canal FX, canal do homem. Isso, é isso. Olha, é impressionante. René Dilema. Que? Gente, tá a vencedora desse prêmio esse ano, que tá em tudo. Olha. E o auge, o cuspe na sua cara, o cocô na tela, o Ed, How to Get Away with. Olha. Esse filme do Maputo está vivo. Sácia me mandou o promo ontem, eu fiquei, o quê? Não acredito. O promo não, menino, aquela é a cena final do episódio. É a cena final? Pelo amor de Deus, gente. Na hora... Fala. Na hora que eu vi essa notícia, eu fui compartilhando com todo mundo que tá aqui, acho que eu só não falei pro Leandro, porque eu imaginei que ele ainda ia ver. E aí, eu quase cheguei pro Sassi e falei, viado, o S tá vivo, só que eu lembrei que o Sassi vê mesmo, e ele não, provavelmente não tinha visto ainda. Eu falei, menino, li um negócio aqui agora, tá, cheguei pra Eric, pra Darlan, já falei, o S tá vivo, não quis nem saber. Olha, só agradeço de ter pulado fora desse barco, hein? Assim, mas qual é a explicação, gente? Então, me ajuda. Não teve, me ajuda. Eu vou dar a explicação. Eu fui atrás de uma explicação dos roteiristas, não fui nem na série, fui num roteirista pra saber, fio, por que você fez isso? Por que aceitar a Viola de volta? O povo tá reclamando, ai, vai ser Viola tá viva, o plot twist vai ser Viola tá... Gente, isso seria aceitável, porque Viola é foda, ok? Agora, o Wes está vivo não tem sentido. Aí o cara justificou assim, a gente não planejou isso. Dá pra ver, né? Porque não faz sentido nenhum. Porque queimaram o homem inteiro, né? Está entre aspas. É literalmente como falou. A gente não planejou nada disso. Entre a quinta e a sexta temporada, a gente pensou, por que não trazer ele de volta? E a gente trouxe. Ou seja, tiraram do cu mesmo, né? Do rabo, do meu rabo. E aí tiram live pra todo mundo e foda-se. E aí, durante o enterro de Viola, o povo fala, ai, temos uma pessoa muito especial agora pra falar algumas bonitas, falar sobre Viola. E aí esse homem sai andando com a cara lisa de quem nunca foi queimado. E ele não tá queimado, gente. Ele não tá queimado. Ele tá normal. Olha, o povo tá doido aqui, Erika e Elisa. O Wes tá vivo? Vou lá contar pra minha mãe. Olha, preserva a moça de spoiler, gente. Vai que a mãe dela volta pra ver, né? O Wes, maior brasileiro que existe nessa série. Junto com Carla Souza. Que... Olha. Ai, meu Deus. Só você que viu o episódio. Foi impactante? Como é que foi essa volta de Wes? Foi um momento WTF, né? Total, porque... O episódio todo mundo tá falando, ah, Eva, ela vai estar tá viva. Óbvio que ela vai estar tá viva, até porque ela comprou um pacote de, tipo, você pode forjar a sua morte, as pessoas somem com você. E ela terminou o episódio. Ela terminou o episódio indo embora, né? É do HU esse pacote? É. Sim, adoro. E aí, com certeza, vai ser isso que vai trazer o Wes de volta, que na verdade quando o Xavier Castillo tentou matar ele, na verdade só se livrou ele, não matou ele. Com certeza na verdade vai ser eu isso. Acho que o Wes voltou pra ser o teste de ferro da Viola nos últimos episódios. Mas ele não tava todo queimado, gente, quando ele morreu? Mas não, ali pode ter sido uma fortação, pode ter sido um boneco de Hollywood. É, porque a gente não sabe o que vem no kit enterro. Kit sumir com o corpo. A gente não sabe a gente não sabe o que vem no kit que sai do cu, né? É, entendeu? Nem na cabeça do roteirista. A ti deu explicação aqui, é o Wes da Terra 2. Ah, sim! E a Elisa ainda tá gritando, Derek tá vivo também. Porra, tá, e Logan também. E assim, eu acho que o Wes vai ser o teste de ferro, que Viola o tempo todo ficou protegendo ele pra ele ser o filhinho da mamãe no final, né? Porque ela ficou toda sentida. E aí, no final vai ser ele e Viola matando todo mundo da equipe e eles dois indo embora rumo ao sol, tipo Camilo e Luiz. Tomando marguerita assim, na praia. Eu sofro, porque todas as séries que eu botei aí, eu acho que elas realmente é muito surpreendente elas estarem vivas. Mas o Wes, ele ofuscou todo mundo. Mas Carla Souza deve estar possuída então pelo seu episódio. Essa mulher fez um inferno. Carla Souza saiu do elenco, viado. Ah, é? Carla Souza agora manda o áudio dela no Telegram, viado. Ela apareceu ontem numa imagem no celular, no episódio dessa semana, numa imagem no celular, mas ela saiu do elenco. Carla Souza é nova Brenda. Não sabia. Pois é, Mariana pena, falou, né? Aqui, ó, levei spoiler de tonta porque achei que não ia falar do episódio dessa quinta, pensei, tô praticamente em dia, tô tranquila, e ela levou o Wes na cara. Nunca tá tranquilo. Você levou o Wes e Laurel na cara, que Laurel também aparece, né, no celular, mas aparece. Né, no Skype. A Elisa perguntou, será que não é irmão gêmeo do Wes? Porra. Deve ser, pode ser um clone dele, de cara a cara. Luísa falou, Dark Wes, tal qual Esteban, eu adoro. A Jean Pessoa, ele lança aquela frase de The Vampire Diaries, olá, minha sombra, sou eu. Amo, queria. Olha, ó, vou votar em Wes, né? Não tem outra opção, sinceramente. Não tem. Mariana, Wes tá vivo e a nova Morena tá viva. Caraca, sinceramente, o Sassi, eu vou esperar ansiosamente pelo lugar do Cash, me cedendo informações toda semana sobre o que está acontecendo em Alto Garoê, porque eu não vou ver isso. Eu preciso saber. Não, mas eu tô esperando também. Nessa semana... No programa dessa semana vai ter o recap dessa primeira metade da temporada, né? Que ele tinha falado que ia fazer isso. Aí eu vou dar o recap. E aí o que a ABC fez? Ela falou assim, esse final é muito bom. Aí como a gente tem que botar aquela série dos bombeiros de Grey's Anatomy que nego caga pra aquela série, aí o que eles vão fazer? Eles vão deixar a Annalise pausada 5 meses. Ninguém já não assiste mais essa série. Aí eles vão deixar 5 meses pra ficar com a audiência de Dynasty. Aí ninguém vê mesmo. Mas viado com um cliffhanger desse. Você acha que eu não vou voltar pra ver, descobrir que merda o Ash tá fazendo aí? É óbvio que não vão, Eric. Vão ler, viu? Viado, os caras da série devem ter pensado nisso. Vamos trazer o Ash de volta. Como? Não sei, a gente tem 5 meses pra pensar nisso. Ah, deve ter sido assim mesmo. Deve ter sido isso mesmo, cara. Deve ter sido isso mesmo. Eu tô ansioso esperando o recap de Sasser contando dessa primeira metade toda. Detalhe por detalhe, porque olha, voltar eu também não volto, não. Não volto, não. Espero que Taylor não esteja ouvindo esse programa, porque ainda não tinha assistido o episódio. Ah, mas até sair ele já ouviu, né, gente? É. Oremos. Olha, então vamos depois desse baque de Wes falar de... Né? Não é quem vive, é quem se foi, que é o cancelamento mais sofrido. Então, Sass, conta pra nós. Léo, teve spoiler aqui na tele. Marcelo Souza falou que é o filho de Wes que vem do futuro. Olha, eu só queria dizer aqui que faltou Star, tá, Léo, nessa lista aqui. Ah, mas não encerrou ainda. Star, vai, claro ter que encerrou. Temporada? Não vai, menino. Não tem a parte 2 dessa temporada ainda? Não, garoto, acabou, Star. Eu achei que ia ter Last Season ainda. Não, não. Acabou a secretária. Ah, ué, mas não é, não é mais sofrido, gente? Ah, cala é sua boca. Vamos lá, indicados. Wonder Era Time, que eu acho que não tinha que estar aqui, porque já não tá mais cancelada, né? Tá, ah, mas cancelado. Foi sofrido. Não, mas a gente sofreu pra caraca. Pois é. The OA. Foi, não volta. A gente sentiu. The OA, Whiskey Cavalier, Santa Clarita Diet, mas Everything acabou. Sucks. Já tem 7 anos, já acabou Everything Sucks, Léo. Supera. Aguarda. Caralho, essa aí, essa próxima. Aguarda. E Friends. Ah, porra. Porra. Porra. Leoz agora mostrou todo o poder do dono da parada. É, eu acho que pra quem faz podcast episódio de Friends até hoje, tá valendo. Eu acho que é, né? E não, e o pior de tudo é que tem episódio Friends Cast e o episódio sempre tá bombando, né? Exatamente. O mais chocante não é alguém fazer, é alguém ouvir. Eu olha, chocado, na boa, real. Eu que gosto de Friends, eu não consigo mais ver nenhum episódio, nenhum centímetro, porque eu tô com medo de pegar ranço. Olha, é. Deu aí, porque apesar de não ter feito parte do Clube da Anja, eu acho que foi muito sofrido e eu deu um dia até me voltou, né? Então... É, e deu aí uma série do povo, né? Exato, verdade. Que nem o Eric Small Talk. Eu vou votar em The Way em respeito a Zanon, representando ele, então ficaria com The Way. Mas eu voto em Whiskey Cavalier em respeito a mim mesmo, e quero que os ouvintes votem Whiskey Cavalier por respeito a mim, obrigado. Mas você tá falando mal de Kobe Summer? Como assim? Agora tá votando em Whiskey Cavalier? Não é coisa com a outra? Não entendi. Ai, casa evangelista causa muito. Adoro. Vamos roubar Erika perdida nos elencos. Ó, oh, Mariana disse aqui, poxa, Everything Sucks, ferida aberta ainda, viu aí? Tá, gente, supera, pelo amor de Deus. Mas não é. Sabe o que que é? Porque tem uma mulher parecida, eu olhei a foto, mas não é, porque Colby chorou o cancelamento dessa série. Sim. Eu adoro que tem gente que foi mais longe, ó, Matheus Costa, até hoje triste com o cancelamento de Hannibal. Viado, como terminou, tinha que ter terminado antes, né? Porque o Hannibal e o outro pulando o abismo, porque... Ah, vai foi uma merda. Uma merda aquele final. Ó. Levi falou, Wonder Era Time sofri, mas como já foi renovado, vou votar em The OA. E Elisa, Wonder Era Time foi a única que realmente sofri, mas votou. OA, eu ri muito. Ai, que bom que não botaram Sense8 aqui também, né? Que ninguém aguenta mais essa barra do luto. Mas Sense8 já foi chorada, já. Já. E olha, o grande argumento aqui é de Alex Tavares. Vou votar em The OA, porque se mãe Léa, que nem sabe ler, gostava disso. The OA, Ava DuVernay, sei lá, Mãe Leia. Como é que é? Wesley, como é que é o nome do... Wesley Snipes. Wesley Salvadão. Wesley Snipes. Wesley Snipes, entendeu? Tipo, todo mundo chorou, deu aí, foi uma barra. Ah, eu vou de Everything Sucks. Claro, tá, né? Você inventou de colocar o negócio da série que já foi cancelada há 7 anos? É, e aí colocou duas séries que ninguém se importa, que é Friends e Sarita Diet, pra poder, né? Sarita Diet. Adoro que duas séries ninguém se importa, Friends. Ah, viado, tu tá chorando Friends até hoje, Jesus. Tem um monte de gente, viado. Ah, vai se tratar, demônio. As pessoas são loucas. Vem aí, gente, o revival de Friends. Ah, tipo, né? Olha, depois aqui teve o... Vai ter o revival de Marabout, eu queria que tivesse aqui melhor o revival, porque vai ter de Marabout. Uhum. Ah, mas a Nana te mandou, já ganhou, né? Voltou, uhum. Sabia? Voltou, tá sabendo? Menino, viado, tô fazendo... Breaking news. Vem aí. Eu vou dar agora o breaking news. O pessoal do fã-clube de Barragem no Baile, tá fazendo campanha pra Netflix salvar Baile. Olha. Então, vamos lá, peçam pra Netflix. Ó, Elisa também não superou Everything Sucks, só queria deixar claro que é a família que mais cresce no Brasil, mesmo pós-cancelamento. E temos categoria nova, Érica Ribeiro. Que é lavagem de dinheiro. Que eu tô denunciando há quanto tempo? Pois é, menina. As séries que foram feitas aí só pra dar aquela lavadinha, laundry money. Então conta pra nós. Olha, antigamente era só NBC, né, que lavava dinheiro. Agora todas as séries, os canais estão lavando dinheiro. Na lavagem de dinheiro nós temos a deliciosa e crocante por um episódio BH, Belzonte, 90.210. Né, que vai voltar, não sei se vocês estão sabendo. Só que não vai voltar mais, porque foi cancelado. Só se a Netflix salvar, né? Salva Netflix. Hashtag salva Netflix. Nós temos também Chambers. Poxa, Sassi. Poxa. Que, tipo, né? Sassi sofre. Aliás, faltou aí em relacionamento abusivo Eduardo Sassi do site logado e Netflix, né? Uhum. Porque só você vê Love Alarm, Chambers, mas aqui esses filmes ruins, Eli, essas coisas boas, né, que a Netflix oferece. Porra, Netflix tá foda. Tá, os filmes de terror, eu tô vendo todos, eu tô assim, olha, ó, Now Apocalypse. Opa, o melhor pornô que não tem nem pornô de qualidade, só ficam zoando as pessoas nas cenas, olha. Eu nem sei o que é isso. Ó, O Escolhido. Lavagem brasileira, existe isso no Brasil? Uhum. Existe. The Island. Caraca, essa série não tem. Essa série não tem motivo pra existir. Eu não consigo... Essa aí foi lavagem de um pastel e um caldo de cana, né? Sim. Gente, The Island é tão lavagem de dinheiro que até a foto da série tá esquisita, né? Aham, sim. Uhum. Parece tá até outra série. Pois é. Eu vi agora, Léo, você é muito escroto. Caraca, eu também. Eu só vi agora. A incrível Rua Assassins. Yeah, essa é muito ruim, gente, nossa. Gente, Rua Assassins é uma série que realmente pra quê? Rua Assassins. O pior é que você vê essa lista e você percebe que Sasser assistiu todas. Pois é, menino. Não é não? Sim. Ai, gente, eu vou de... Escolhido, porque é uma série que já tava renovada, né, quando estreou, maravilhosamente. Então, olha... eu vou só na que eu vi, né, que é The Island, então vai essa aí, porque eu não consigo entender. Todo mundo eu velho. Vou de The Island também. Eu vou de Escolhido, pra representar o povo brasileiro. Eu vou de Escolhido, porque foi muita lava de dinheiro, porque assim, não custou 10 reais, as pessoas falaram assim, gente, vem com a roupa de casa... Não Sim. esquece a roupinha que usou e vem todo dia com a mesma roupa. Valeu. E aí foi isso. E tipo assim, quanto custou essa série? Quanto custou? Quero ver. Quer pagar quanto? Pô, não é possível. Então, vou Escolhido. Menino, e Levi perguntou aqui, né? No Tio Novo vai voltar mesmo chocado. Vai voltar. Vai. Vem aí, gente. Ai, Darlan, tá muito animado? Sempre. Muito animado. Então, ó, categoria, tô muito animado, gente. Série promissora. Os indicados são All Rise, com Menina de Braço de Ferro, de Luke Cage e Wade, de Heart of Dixie. Maravilhoso. Evil, His Dark Materials, Perfect Harmony. Promissora, isso? Tem gente que acha, não. Pra quem gosta, é, né? Porque... WandaVision e The Morning Show. Olha aí. WandaVision. Eu tô muito animada pra WandaVision. Muito animada, porque finalmente a Feiticeira Escarlate vai ser foda pra caralho. Mas e... WandaVision é ano que vem já ou é 2020? É ano que vem já. Ano que vem, porque eu tô estranho ano que vem. Ah, então eu vou votar em WandaVision também. Porque Ai, tô muito animada. Ai, gente, mas é que eu tô amando Evil, His Dark Materials e The Morning Show. Tá foda. Isso que eu também. O que eu acho engraçado? Vocês veem que aí, ó, Luke Cage, dois atores de Luke Cage brilhando aí, ó. Não era ruim. Os atores não eram ruins. A série é uma merda. Ah, mas tem mais uma brilhando, né? Em si, né? Lambendo dedos lá. Maraé. Ah, porra. Cara, o meu problema aí, eu tô junto com o Leozio, né, tirando o Evil, mas o His Dark Materials e The Morning Show tem potencial, só que também, por exemplo, The Morning Show tem potencial pra fazer uma cagada também, né, é mole. Ué, porque esse tipo de série, cara, de bastidor de TV, qualquer coisinha que eles façam ali de caminho de personagem que o pessoal gosta, cagado já era, né. Acabou. Ah, mas qualquer série que mas, fizer. Mas, por, série, mas, né? Mas porque, tipo assim, Bot não é de bastidor e fez uma merda. Não, exatamente. Me cagou todos os personagens, as pessoas continuam vendo. Mas de Dark Material, se eles seguirem direitinho lá as paradas, se não fizerem igual Bot, porra, não tem, não dá pra dar errado, entendeu? Tem três livros fechados. Sempre dá pra dar errado, Leandro. Entendo. É verdade. Não, eu vou ficar com WandaVision, então. É porque essa nem começou, então é tipo, eu tô muito animado pra uma coisa que é realmente esperança. Que vem aí, né? Vem aí. Eu vou dizer Dark Materials, porque eu tô esperando essa adaptação há muito tempo e eu acho que eles estão mandando muito bem já. Essa é uma que eu tenho medo que caguem. Eu fiquei com Morning Show. Eu acho mais fácil cagar em Dark Materials do que The Morning Show. E WandaVision. WandaVision não vai cagar, não. WandaVision vai ser a luz. WandaVision vai vir aí, Doutor Estranho no Stranger Verso, viado. Do Aranha Verso, adoro. Ó, Cati mandou aqui uma ausência realmente sentida, que foi Zoe's Extraordinary Playlist. O que aconteceu com essa série foi o seguinte, Cati. Os velhos da academia iam ver a promo e aí bloquearam. Então não entrou por isso, né? Estão tentando sabotar essa série de qualquer forma. Ó, tem aí que denunciando que WandaVision é 2021. Não é nada, ano que vem. Mas é promissora. Vem aí. Mesmo assim, aí tá. Mas não, gente, WandaVision é 2021, sim, gente. É porque eu acho que o filme do Doutor Estranho ano que vem é só 2021. Ano que vem só tem Viúva e Eternos. Ah, é Eternos, não é WandaVision? É, Doutor Estranho é 21, vem. Não, é porque eu não guardei a data. Eu só sei que. Eu só guardei assim, ó. Esses filmes saem juntos, esses filmes saem juntos, esses filmes saem juntos, sabe? Mas não tem importância. Vem aí, gente. Tá muito animado pra 2021. Tá aí a categoria. Não. Mais chance de dar certo. Mais tempo pra fazer direito e pensar de onde vão tirar o S. Uhum. Né? Ó, a Luísa Mota perguntou aqui. Algum indicado de série promissora do ano passado vingou? Curiosa. Abri aqui, tá, gente, a enquete do ano passado pra revelar pra vocês o que a gente tava muito animado ano passado. Então... Tá. A Million Little Things. Clone Wars The Comeback. Clone Wars até agora não voltou. Pois é. God Friended Me. Oh, essa porra, Deus da Dedê no Facebook. Né? Manifest. Oh, a gente tá dando uma molhada. Novos episódios de Rick and Morty voltou, viu, gente? Já tem três, parece. Na Night One também, sabia? Sim. E Titãs, Leandro. Puxa, só coisa boa, hein? Né? Peraí, apostamos bem, hein? Eu me perdi. Tá em qual categoria? É, tô muito... Não, é que eu tô lendo a do ano passado. Ah, tá. É verdade. E a Luísa perguntou se alguma vingou. Eu diria que não, né? Rick and Morty voltou. Se a gente for ver... Clone Wars ainda não estreou, né? Se a gente for ver pro rolê de prestígio e pessoal assistindo, só a Million Little Things. Manifest, minha mãe louca, isso também. Não, Manifest é sucesso no Brasil, na Globoplay. Na Globoplay. Gente, vocês viram que agora tem um comercial no Facebook da Globoplay com um ator de The Manifest falando: vejam The Manifest na Globoplay, não sei o que. Vocês viram isso? Não. É, maior hit da Globoplay, né, gente? É tipo Lana Lang, minha pele está completamente limpa. É tipo, tem esse e tem aquele também, um ator de, acho que é New Amsterdã, do hospital. Aham. Uh-huh. Ele nossa, falando, assista o New Amsterdã na Globoplay, não sei o que. Eu vou mandar pra vocês esse link, porque eu vi outro dia na Globoplay e eu fiquei chocado. É porque New Amsterdã estreou agora, nova série da Globoplay. A Globo tá possuída na divulgação. Olha aí, ó. Leózio, mas tu tá vendo esse retorno aí já de Rick and Morty? Ainda não vi, não. Fiquei sabendo hoje que tinha votado. Voltou. Hoje é o terceiro episódio de 5, e vão passar 5 só iniciais, se eu não me engano. Ai, que bom, que aí acaba logo essa frescura, que o povo chato, se fã de Rick and Morty, puta que pariu. Ó, o povo falou aqui, All Rise, Coração, Mariana Barbosa. Marcelo disse, Perfect Harmony tá mais pra promissória. O Levi falou, ainda não vi Evil, mas pelos comentários voto nessa, maravilhosa. Ah, o Everton, Manifest, grande sucesso com as mães do Brasil. E Charles, a Million Little Things foi um surto coletivo. Olha, gente, já entendemos que é em 2021, tá? Que eu errei a data do negócio. Não vem aí, e né? Outra coisa, alguém falou um negócio aqui que eu li, que eu achei interessante, que estão reclamando. Ah, Elisa, né? Sempre defendendo a força da mulher sapatona. Daryl World Generation, cadê? Cadê? Que ninguém tá esperando nada disso, né, meu amor? Então vai ser uma merda, né? Então, absurdo. Vamos aceitar a realidade, que é essa mesmo, né? Sim. E vamos falar do que apodreceu, né, gente? Conta aí, Leandro, pra gente, o que que infelizmente ficou uma merda? Então, gente, aquela série que apodreceu, né, que ninguém aguenta mais, mas todo mundo continua escravo aí. Então, temos os indicados Dear White People, essa apodreceu de verdade. Game of Thrones, isso aí a gente nem precisa dizer, né? Grey's Anatomy, meu gatilho ultimamente. The Act, The Good Fight e Super Grelo. Olha, cara, eu já vou ficar com Grey's Anatomy. Foi um mérito grande da série que ela apodreceu na mesma temporada. Na mesma temporada, na metade ela já tava podrona. Verdade. Eu fico com Grey's Anatomy, inclusive aí cumpri minha promessa dizendo que só ia ver até o 350 e larguei. Boom. É, nada, gente, eu não consegui apodrecer em um episódio. Bateu o recorde, né? Olha... Eu acho que a que mais apareceu foi GOT, mas a que me doeu foi The White People, que eu gostava muito, e de repente, né, virou a terceira temporada de uma série da Netflix. De repente, 30, né? Eu vou votar também em The White People, porque eu militava, né, que coragem você tem de militar por essa série, ficou horrível, não dá. Assim, eu não vejo The White People, só vi a primeira temporada, mas é triste porque é uma série que trazia uma pauta legal e ficou uma merda. Eu não vou falar mal de Supergirl, porque assim, pode ter ficado ruim, mas é uma série, né, que foi parar na CW, sofreu um monte de percalço, demorou pra ficar ruim, porque as da CW mesmo já tava ruim na segunda temporada. Então, né, vou perdoar. The Good Fight, né, não frequento, The Act não posso opinar, né. Grey's Anatomy já larguei há muito tempo, então já tá mais provado pra mim que apodreceu e não foi hoje. Né? Então, The White People. É. Zanon falou que Grey's tá pior do que na época que Meredith e Cristina brigavam por máquina de Xerox. Saudade, né? Na época que Arizona tinha perna, viado. O Levi perguntou, Orange não entraria nessa categoria? Eu acho que não, porque apesar do final, a temporada seguiu. Foi boa. Né? Uma ordem boa. Aí, Mariana, GOT apodreceu com sabor de decepção. Elisa, Grey's apodrece e desapodrece a cada 6 meses. Olha, eu acho que ela já tá podre há bastante mais do que isso, viu? Olha, eu acho que o Orange merecia mesmo, porque eu acho que o Orange foi uma merda foda. Jovem. Mas para Charles, mim, Good Fight tá foda, não aguento mais Trump. Chega. Falando de Trump, eu fiquei assim, meu Deus, de novo esse homem. Ah, Pose. Meu Deus do céu, os homens brancos entram. A série tava ótima. Com as travestis, com as transfinistas, não sei o quê. Pareceu homem branco, já vem falar de Trump. Não aguento mais esse homem, gente. Socorro. Pois é. O Wendell falou que The White People dói no meu coração. E Luísa Mota que foi uma morte horrível de White People. Então, né? Merecendo mesmo muito esse voto. Olha. Trago aqui outra categoria nova, que é a chacota da temporada. Não é nem que é só uma série ruim, é uma série que, assim, a gente ri do quanto ela é ruim, né? Na cara do perigo. Então, começo falando aí de Another Life, o grande sci-fi da Netflix da temporada, né? Grande Seafood, né? Sim. Temos Dilema, rainhazinha das indicações. Riverdale, né? Com sua temporada com foguetes e bombas desativadas. Scream. Né, temporada com o Ghostface e também com muita ruindade. The Society, grande Spies Mega Evil. E The Umbrella Academy, que todos amam essa maravilha. Nossa, pra mim muito ruim. Não, eu acho que pela quantidade de indicações, né, não tem como, né, gente? Dilema. É, não dá. Dilema. É a série que a gente criou vários memes novos, várias catchphrases. It's too much, não dá. pra mim é a vencedora dessa categoria com facilidade, com os pés nas costas. Ah, cara, mas eu acho que nenhuma série foi pior do que Umbrella Academy, porque, cara, é sinceramente um desperdício de tempo, de vida que eu senti, assim, que, nossa senhora, foi muito triste. E aí, Sass, Leandro? Bom, chacota da temporada, eu vou ficar com The Society, porque Dilema a gente já foi sabendo que era chacota, a gente foi pra chacota pronta. É, Society também. Não, mas The Society... Não, mas The Society, o primeiro episódio, você até acha que vai, sei lá, correr pra um ponto mais sério, uma trama, sei lá, aqueles mistérios loucos que te prendem, mas não, no final... Viram uma sociedade só de adolescentes fazendo merda em cima de merda, querendo dar golpe em cima de golpe, e no final não explica nada, sabe? É aquele negócio de, tipo, era capaz de não ter uma segunda temporada e a gente ia acabar naquela merda que acabou. Então eu fico com ela. Olha aí. Marcelo perguntou, dá pra votar em todas? Dá, gente, até o dedo cair. Até o dedo cair da bunda, que? Exato. Sassi, acho que se perdeu, né, no Vortex. Tá, você foi ver Chambers. Foi. Foi terminar. Olha, isso é muito grande. Aí, posso falar dessa próxima categoria, Léo? Por favor, já explica ela, que é nova também. Categoria nova, gente. Tem a categoria de apenas parem, que são as séries que as pessoas e os canais de streaming tentam enfiar goela abaixo. Ai, tipo, toda vez que eu entro na Netflix, tá lá me indicando a mesma série, eu não quero ver. E eu boto mãozinha pra baixo, votando contra, e a Netflix continua enchendo a porra do saco da série pra mim. E as pessoas ficam assim, ó, mas você já viu isso? Você já viu? Vê. Ai, cara, muito bom, é muito bom, não é? Me deixa. Então, os indicados são As Telefonistas, da Netflix. Nossa. Baby, é da Netflix também, isso? Também. Porquinho? Baby, o porquinho tá falhado aqui. La Casa de Papel, gente, eu não aguento mais as pessoas. A gente, La Casa de Papel é maravilhosa. Por que você quem não aguenta, gosta, né? Você não gosta? Eu falo, gente, porque eu acho insu. Eu já vou olhar. Vis-a-vis, a nova série. Essa é a pior. Incha a porra do saco, Vis-a-vis. Vis-a-vis é Orange Meets Casa de Papel, né? Porra, é um saco. Essa outra, Sempre Bruxa também, que é aquela série venezuelana, colombiana, sei lá, da Bruxa Latina lá da Netflix, que enche a porra do saco. Nossa, essa última é muito insua. E The End of the Fucking World, que as pessoas querem, porque querem. Série de criança psicopata. Dizer que é maravilhosa. Então, assim, eu quero dizer que essa categoria aqui é a categoria mais real que existe atualmente. Porque a Netflix tenta empurrar essas bombas todas pra gente qualquer hora que você ligue na televisão pra ver. É um saco, é, cara. Eu vou votar em La Casa de Papel ou então em The End of the World, sabe por quê? Porque não é só Netflix, são as pessoas também enchendo a porra do saco, sabe? O tempo todo. Ai, meu Deus, se você não vê, se você tá fora da realidade, se você não vê... Ai, gente, não fode, tchau. Eu vou votar La Casa de Papel, se você, olha, se você gosta de La Casa de Papel, corte relações comigo com a minha família, que eu não sou obrigado. É isso. Não, mas o pior é que essa Vis-a-Vis aí já tá o quê? Na terceira temporada, não é? Um negócio assim? Ai, cara, e, tipo, eu já coloquei 50 vezes. Quarta, amado, na quarta. Eu já coloquei 50 vezes que eu não quero ver, que eu não quero receber, dei o dislike. E essa merda, toda vez que eu entro na minha Netflix, tá lá, Vis-a-Vis de cara. Ô, Leandro, mas olha o comentário da Elisa aí. Vê Vis-a-Vis, é muito bom. Elisa. Por favor, não faça isso comigo. E Luísa que falou, Vis-a-Vis... Não, La Casa de Papel e Inodê das séries. É, Inodê das séries, caraca. E a Netflix também, eu já dei dislike na primeira temporada, quando começou o fogo no cu. Até hoje, me indica La Casa de Papel. E eu, gente, por quê? O que eu fiz pra merecer isso, pai? Eu não quero ver Netflix. Obrigada. Mas, cara... Assim, as cinco primeiras são muito mais empurradas, mas pra mim a pior é The End of the Fucking World, que é uma série que o povo diz que é sensacional, e eu só vejo aquelas crianças psicopatas correndo pra cima e pra baixo na floresta. Nossa. Eu fico, chega. Se não tivesse Casa de Papel, eu vou estar nessa. Mas como tem Casa de Papel... gente, até The Rain é melhor do que The End of the Fucking World. Pois é. Ai, não fode meu word. O que eu mais gostei dessa categoria foi que antes da gente falar, as pessoas já estavam prevendo todos os indicados. Já estavam pensando no Sempre Bruxa. Né? Não é só com a gente, né, que acontece a barra. Então, próxima categoria. Vamos lá falar de série PNC, Érica Ribeiro. Conceitual, aclamada. Mas é PNC aclamada pra gente ou PNC aclamada para o público em geral? Ah, pode ser pra tem gente. Tem que ser para a sociedade, público, né? Eu acho que aclamada tem que ser pra sociedade. A gente pode ter algumas que a gente gosta. É, exatamente. Mas é por coincidência. Tem que ser aquela coisa que... Gente, a Elisa soltou uma bomba agora aqui no chat. O que? A Lani e a Elisa já acabou. Por que estão indicando, né? Nem? Por que estão indicando, então? Mais então um vamos motivo? Assistir, Nem. Né? Muito boa. Muito boa. Recomendo. Não entendi Viada. Nada agora, hein? Viada, a série acabou e tô indicando. Socorro, me ajuda. Olha, série conceitual, PNC aclamada pela crítica e público. Uhum. N, with an E. Nossa! Olha, o meu olho chegou a revirar agora. Bacana. Barry. Fosse N de dilema, né? Uhum. Barry. Opa. Dalton Abe. Ainda dinâmica enquanto filme. Adoro. Fleabag. Ai, nossa. Ozark. Ganhadora esse ano de alguns prêmios aí no Emmy. Um hino. The Politician. Nossa, você viu errado se você não gostou. Meu foi. Deus. Tão boa. Olha. Eu vou ficar com The Politician, que foi a única que eu vi dessa lista aí. Olha, eu... Eu já votei aqui em Dalton Abe, Cristal, estou na quarta temporada acabando. Mas você filme gostou, viado. É pra votar na que gosta, não, é pra votar na ruim. Filme maravilhoso. Aclamada. Filme maravilhoso, incrível, perfeito sem falhas, entendeu? Eu vou votar em Barry, gente. Eu amo de Barry, que todo mundo fala dessa bosta. Eu vou votar em Fleabag, porque nego encheu o caralho do saco o ano inteiro com esta merda. Eu votei em Barry porque, assim, é uma série que é PNC, todo mundo tá enchendo o saco e eu tô esperando o hype acabar pra poder ver, sabe? Então é uma série que eu ainda acho que eu tenho alguma esperança de gostar. Vamos ver. Eu adorei que Levi falou assim, gente, nunca vi ninguém que assiste N. Aí Luísa Mota, tem fã de N aqui, vocês lavem a boca pra falar do Cristal Ruivo. O melhor é a Kat, né? Fala assim, eu vejo 4 das indicadas, o que isso diz sobre mim? Ela falou que deixa não sabe o que PNC significa. Depois eu vou mandar o texto do PNC for Dummies lá no Seriadores. Não, mas olha, esse negócio da N é tipo um clã, assim, uma seita maluca que fica em volta da parada ruiva. Eu não sei como é que ela não tá fazendo parte disso. Já tentaram me vender essa série. Falaram, meu Deus, é muito maravilhosa, inclusiva, a N, melhor personagem. Nossa, eu não aguentei 5 minutos dessa menina chata correndo. Aí eu assisti uma temporada inteira pra você ver como eu tava comprometido em tentar agradar as pessoas. Mas essa menina é muito insuportável, ela é muito chata. E todos os personagens periféricos. Ruiva. E todos os personagens periféricos são tão chatos quanto. Então é problemático, problemático. Ai, falando mal do povo da periferia. Ó, Elisa não viu nada. Parabéns, Elisa. Você venceu na vida. Está no caminho certíssimo. Né? Eu vou tentar ver Barry. Luísa de estar ofendida. Eu não fico ofendida, não, nem. Você vê a série PNC. Acontece todo mundo. Acontece. Exato, exato. Mas olha, depois do conceito, vamos pra poesia, né, do Atsassi, do site logado. Ah, é, que são só séries cristais, né, aquelas séries crocantíssimas e maravilhosas, né, talvez de qualidade duvidosa, talvez, mas... talvez. Mas essa é a poesia, é essa, seja de qualidade duvidosa. Indicadas, Dilema, Elite, High School Musical, The Musical, The Series, The Second Series. The Podcast, The Stream. The Politician. Marvel's Runaway. É, essa foto de Riverdale aqui, Léo, eu achei que era Sons of Anarchy. Você viu? Gente, igualzinho. E You, né? Ou você. A melhor série do ano passado. Você. Ah, gente, vou votar em You. Essa eu vou ter que votar em You. Eu vou votar em Elite. Eu vou em Elite. Votei em Dilema, it's too much. Gente, Dilema, eu quero a segunda temporada na minha mesa amanhã. Eu preciso dessa antologia, né? Sim. Essa antologia maravilhosa. Já quero o Renê com mais perucas. Eu tô muito animada pra ver a segunda temporada de You. Acho que o defunto, a defunta vai ficar muito bem na tela. Mas, né? Vai ser ótimo. Mas será que Renê volta, né, pra segunda temporada de Dilema? Eu acho que não. Depois da indicação, eu acho que ela vai ganhar esse ano. Acho que não, né? Né? Ó, Luísa diz, Dilema e Elite, Wendel, meu voto é de Elite, Charles. Ai, gente, amo You. Adoro. E Kat, eu vejo 4 indicados PNC e 4 dos cristais também. Sou eclética. Ou louca, né? A mãe de Iago Costa tá metido com droga, ó. A mãe dele comprou o livro de N. Olha. Que ajuda. É doida dos ruivos também, né? Recebidinhos, né? Everton falou, Yu, gente, por favor, só pra ouvir vocês metendo pau. Adoro. Nossa, Yu foi... Olha. Olha, vamos então para a categoria Que Coragem Você Tem de Militar, né? A série com assuntos de debate importante para a sociedade, assuntos de verdade. Super feminista, sempre vai no meu podcast falar de feminismo? É Darlan, eu acho, que tem que militar. Olha, ele é aí. Muito. Pronto, então vai lá, Darlan. Que coragem você tem de militar. Os indicados. Os indicados. 3%. Good Trouble. One Day at a Time. Orange is the New Black. Pose and Sex Education. Eita porra. Tá. Essa é difícil, hein? Eu fico assim, Porque, tipo, o único prêmio que a Orange merecia era esse da militância, porque essa temporada que eles falaram não serve. Do plot das latinas e tal. Mas foi muito mal cagado. Foi cagado. É, no fim foi apressadão, assim. Então eu acho que o conjunto da obra mesmo seria de Pose, né? Eu tô em dúvida entre Pose e 3%, mas eu vou de Pose, porque não tem como 3% ganhar, né? Quando era Time poderia, mas acho que Pose ainda foi mais forte. Na Pose é militância o episódio inteiro, o tempo todo. Ah, velho, Pose, só aquele episódio das. Só aquele episódio das pessoas deitadas na igreja já ganhou a temporada inteira. Já votei aqui. O episódio de Pose com ela só vivendo a vida dela já é militância. Muito bom. É tipo a menina tentando entrar no bar das gays de 35 menos A. Lá, classe alta, branca. Gente, Charles falou que faltou Margot Robbie e as aves de rapina figurantes. Que? Ah, menino, militou toda! Toda militada, tá? Ai, toda militada. Eu vou ficar com Under Era Time, porque realmente essa última temporada aí foi militância em cima de militância, e militância do bem mesmo, né, cara? Não é aquela só pra ficar pessoal aí de Twitter aí que fica militando sem sentido, sabe qual é? Então, pra mim é Under Era Time. Ah, mas se fosse por isso, eu tinha que votar em Grace e Frank, porque Frank tá sendo preso aí toda semana aí, ó. É verdade. Grace, não sei, eu só vi 3 episódios dessa série, mas assim, ela tá sendo presa toda semana, levando convidados especiais pra perperar, porque foi presa agora também. É verdade, talk show, né? E isso é militar, ela tá na rua sendo presa, gente, então Grace e Frank não tá aí, tá errado. Ó, tá entre Pose e Under Era Time, o povo aí, bastante gente. Eu vou ficar com Under Era Time também. Eu vou ficar com Segunda Chamada da Globo. Ai, queria. Vou ficar com Segunda Chamada. Que... A série que a gente viu errado. Uhum. Edu, vamos então de reality show. Vamos lá então, melhores ou melhor reality show. Esse é o Faustão? Parece, né? Pô, bicho. É o caminhão do Faustão, você tá com o selinho aí? Ou perdeu o selo? Quê? Olha. Aliás, eu tenho que dizer aqui, tenho que abrir o meu coração pra Érica Ribeiro, que eu nunca vi uma descrição melhor de uma xoxota como a que a Érica fez no último SED, descrevendo o capozinho e tudo. Achei uma das coisas mais maravilhosas da temporada. Tá. Só agradece e segue em frente. Obrigado, Érica. Vamos lá. É, indicados a melhor reality show. Almost Ready, que eu acho que tem que ser o vencedor, né? É, Bandidos da TV, BH90210, Hyperdrive, Instant Hotel e The Masked Singer. Monstro. Eu voto em Almost Ready só por ser Shay Mitchell e Power Rangers e coisa do tipo. É, porque ensina coisas importantes, como onde procurar vinho sem álcool. Sem álcool, exato. Mas, gente, o monstro me conquista, hein? Mas que Sing, e a segunda temporada também tá um inário cheio de gente famosíssima. A gente, mas, Léo, mas o plot da Lousa Fralda em Almost Ready me seduz. Acho que enrolar essa maratona nos Almost Ready. Eu acho. Mas assim, eu fico dividido entre Almost Ready e Bandit. Eu fico dividido entre todos, na verdade, porque eu vi todos, né? Mas Instant Hotel eu acho que é um pouco mais fraca, porque a primeira temporada foi muito boa e a segunda foi meio cocô. A segunda derrubou, né? É, mas The Masked Singer eu tenho no meu coração, porque eu lembro que eu comecei a ver isso e aí Zanon começou a ver, depois todo mundo tava vendo e aí foi aquela loucura, monstro, reizão. Hyperdrive é qual? É aquela de carros? Carro, é Velozes e Furiosos. Eu vou votar em Masked Singer também, pelo Cristal. Vou ficar em Instant Hotel, porque realmente eu gosto, mesmo na segunda temporada a dinâmica tendo mudado um pouquinho por conta do apresentador, né, que teve a alteração, eu continuei gostando do mesmo jeito, então fico com ela. Eu vou votar Hyperdrive. O Alex Tavares perguntou aqui, cadê Neudes? Neudes ganhou ano passado, né, então, e ninguém aguenta. E talvez por ser insuportável, ninguém me abaixe. E mesmo se não tivesse ganhado, não ia estar esse ano, porque ninguém aguenta mais. Pois e, e será porque também tem agora as versões de 15 países diferentes na porra da Netflix de Neudes? É tipo aquela crime, não sei o que, Neudes, todos os países. É, criminal, Paris, criminal. Outra coisa também que tá acontecendo muito na Netflix... Apareceu lá o Jack Bauer coreano, não foi? Sim, agora tem Suits Coreia. Suits Coreia, o que porra é essa? Suits Coreia. Daqui a pouco vai ter, vai ver, gente, vai ter barragem no Bali, vai voltar na Coreia. Enquanto olha... isso, eu só querendo Love Van Brasil, Darlan. Adoro. Aí a Luísa falou que Instant Hotel, se a segunda temporada não tivesse destruído tudo. Elisa falou sobre Retrato Falado da Xoxotinha de Erickson. Ai, gente. Aí o povo tá reclamando da lista de Drag é Race é aqui. Falou, Zanon, chega aqui rapidinho, Levi. Charles perguntando, cadê Survivor pra perder? Não apoie o programa que passa pano pra assediador. É isso. Ele tá passando pano até agora, né? Tipo, não para, uhum. Não para não. Olha. Everton falou, Love Van tinha que estar aí. E Charles falou que vai ter Gender Virgin coreana. Eu acho que faltou indicação a lixo da praia em objeto cênico. Love Van. Amo lixo Queria. Da praia. Gente do céu. E estamos encaminhando agora pro final aqui, as últimas categorias com minissérie, série limitada. Vamos lá, Leandro, para ver se vai ter Quem é Você, Alaska? Vamos lá. Espero que não, né? Minissérie. Os indicados são Chernobyl, Good Omens, Olhos que Condenam, Unbelievable, Years and Years e Tales of the City. Cara, tá difícil pra caceta essa categoria. Ah, não, Chernobyl. Tá muito difícil, porque eu gostei demais de Chernobyl, de Olhos que Condenam, de Unbelievable, de Years and Years. A única que eu vi inteira foi Unbelievable, então é meu voto. Eu vou votar, eu amo Chernobyl, acho muito boa, né, mas eu vou votar em Unbelievable, porque eu achei, assim, sensacional a temporada. Achei que as atrizes estão bem, a história é legal, enfim, eu vou votar em Unbelievable. Mas eu vou... Chernobyl, gente, recomendo, viu? Assisto. Sim, também recomendo. Eu votaria também em Unbelievable, mas como já ganhou 2 votos, eu vou fazer jus aqui a Years and Years, que é uma minissérie do caralho também, muito boa, cara. Isso não é isso, eu vou votar Olif e Condeno. Ah, tá. Tales of the City não tem 10 mil temporadas? Tem. 45 temporadas desde 1932. Adoro, é Doctor Who da verdade, né? É, mas é igual o Luther, que é minissérie, tá até hoje lá fazendo aquela merda. Uhum. Adoro. Vamos ver se as pessoas têm algum. Ó, Olhos que Condenam Levi, Luísa Mota Chernobyl, até vi 2 vezes, Charles Olhos que Condenam e Alex Tavares, Olhos que Condenam é foda. Ah, acho que Olhos que Condenam muito caído. Everton tá perguntando se Chernobyl não foi renovada. E Alex Tavares falou que foi sim. Vem aí, vai, Anitta, parte 2. Ah, podia ter indicado em melhor reality, né? Vai, Anitta, queria. Vai ter o plano da Ludmilla, vai ter a vaia que ela armou, vai ter tudo. Vai ter essa música horrorosa, Pantera. Vai ter Quero Agradecer a Mim Mesma. De novo. Olha, puta que pariu. Chernobyl 2. Pô, Chernobyl renovada foi demais. Olha, vamos então para a melhor nova série, Erika. Quais são os concorrentes? Vamos lá. Nova série. Bonequinha Russa. Adoro. Euphoria. More Than Love. Sex Education. Sintonia. E The Boys. Por que que Sintonia tá aí? Porque é excelente. Olha... Então tá. Eu tô entre Boneca Russa. Pô, teve gente que indicou Iasenias, viado. Você não pode indicar Sintonia. Ai, ai, vamos lá. Eu vou ficar com Modern Love, então. Modern Love. Eu gostei muito de quase todas, mas eu acho que eu vou de Sex Education. Foi o que mais me fez sentir. Ah, eu gostei de todas, mas pra mim nenhuma ali é a melhor. Não votaria em nenhuma, essa é a verdade. Mas qual a nova série que vai te... Mas já que tem que escolher, eu vou votar Modern Love. Eu vou votar em Euforia, porque eu gostei bastante, eu achei super legal, espero que se tiver a segunda temporada que mantenha o nível e quero saber mais dessas pessoas, gostei. Euforia? Então, Euforia, isso. Eu não, vou votar em Sintonia, porque na boa, 3 dessas eu comecei a ver e não consegui terminar, então, e as outras eu nem perdi meu tempo. O povo tá aqui com muito bom gosto entre Boneca Russa e Sex Education. The Boys eu acho muito boa também, mas eu acho que o final é meio caído. Dá uma cagadinha, né? O penúltimo episódio de The Boys é maravilhoso, assim. O último episódio é uma porcaria, então meio que me dá uma bruxadinha. Mas eu vou continuar vendo se no ano que vem, quando lançarem. Nossa, não aguento mais a Amazon tentando me empurrar The Boys e Capitão Marvel. Gente, pelo amor de Deus, não quero ver, eu já vi. Aqui é a mesma coisa, só que tem Dumbo também. Puta que pariu, coisa chata. Adoro que Levi tá surpreso que Modern Love conseguiu alcançar a janela de indicações. Gente, se o S conseguiu. O S foi ontem, né, viado? Foi. E Marcelo, e o Atman não conseguiu entrar. Ah, que pena, né, gente? É porque eu acho que a fita vem de mais longe. Aí. Eu acho. Que pena, né? Série boa, não conseguindo indicação, que triste. Não, e, mas peraí, qual o nome dessa categoria? Não é melhor série nova? Uhum. Porra, o que tem a ver o ótimo com isso? Né? Exato. Olha, vamos então para a penúltima categoria da noite, melhor série comédia. Conta pra nós, Darlan, quem que tá concorrendo a esse grande prêmio da comédia mundial? Indicados, Atypical, Fleabag, Samantha, Slasher, One Day at a Time e The Marvelous Mrs. Maisel. Aqui eu acho que vai... Amo Slasher, gente. É, o que o Slasher tá fazendo aí? Você que indicou. Amo Viado, Slasher. Eu indiquei Slasher como melhor série de drama. Você tá louco? Não, você botou comédia. Eu acho que caiu muito bem, inclusive, né? Ah, verdade. Indiquei como comédia, verdade. É isso mesmo, indiquei como comédia. É maravilhosa, vou votar já. Eu vou votar em The Marvelous Mrs. Maisel, porque... E eu... Segunda temporada perfeita sem falhas. Eu vou em One Day at a Time. Eu também vou em Marvel ou Mrs. Maisel. Mas depois eu vou botar em Atypical, porque o povo do logado viu errado a temporada. E aí ficou falando mal pra caralho. A temporada foi ótima, que acabou aquele reme-reme daquele casal chato. De quem? Ah, acabou, o casal acabou, agora já se resolveu. Não, qual série? Atypical? Atypical, acabou. Mas eu falei bem, eu gostei da temporada também. É, mas a maioria do povo ficou enchendo o saco lá. Ah, sim. Então... É, já tô avisando, vira errado, não foi a mesma repetição não, foi coisa, pra mim foi diferente, porque eu tava meio cansada de Atypical, vi a segunda temporada de má vontade, então tipo, eu achei que foi bem legal a temporada, eu vou votar de novo em Atypical. Olha, o Everton perguntou aqui, The Good Place quê? Eu acho que The Good Place, se fosse pela terceira, apodreceu, pela quarta, ainda merece entrar aí, vai. Mas não acabou, né? Comédia boa. Mas ano que vem, quem sabe, fechou com chave de ouro, vamos torcer. Exato. Vem aí. Charles Rodrigues vota em Slasher, Alex Tavares, Miss Maisel, Everton, Fleabag, Luísa, Marvelous, Mrs. Maisel. Então, né, tá uma loucura. Ó, tem voto em Slasher, hein? Ah, moleque, Slasher é muito boa mesmo. Tá aqui, pariu. Olha aí. Segunda e terceira temporada, tá? Primeiro não precisa ver, não. Gente. E Mariana que falou, socorro, são muito boas opções, principalmente Slasher, né? Uhum, também acho. Eu iria One Day at a Time, mas eu acho que Mrs. Maisel realmente foi... Shows, você tinha que ter colocado Scream, a.k.a. Slash. Por isso que eu não peguei. Que? Não, não é Scream, é Stalker. É Stalker. Ó, oh, já errei de novo. Errei mais uma vez. Pois é. E vamos para a última derradeira, senhora do Assassin. Melhor série drama. Vamos lá. Melhor série dramática. Indicados. 3%. A Maldição da Residência Rio. Pose. Stranger Things, Verônica Márcia e Why Women Kill. Eita, porra. Vou votar na Maldição da Residência Rio, porque não tem como. Fechou essa temporada, a temporada fechada, foi perfeita, sem defeitos. É, explicando para as pessoas por que a Maldição da Residência Rio e Why Women Kill não estão em série nova, é porque assim, eles não vão ter outra temporada dessa história, né? Então, considero como uma série, né, fechadinha. Aí, então. É antologia. Inclusive, são as duas que eu me divido. Eita, vai votar nas Pose. Ah, eu não vou votar em Pose porque Pose vai ter outras temporadas. Agora, essa mansão da Residência Rio não vai ter outra. Pois então... é. Eu acho assim, eu gosto muito de Why Women Kill, eu achei uma temporada realmente muito foda, mas tem coisas que eu posso criticar, como, por exemplo, o plot de Eli drogado do nada. Então, a Maldição da Residência Rio, pra mim, é perfeitinha, complicada e perfeitinha, desenvolveu todos os personagens do começo ao fim. Eu vou votar em 3%, porque o drama do Cabo do Coletor foi uma barra, gente. Fiquei muito preso. Fiquei preso real. Então, como eu sei que ninguém vai votar em 3%, coitada, pra ela não ficar com zero, eu tô votando aqui. Ah, por pena. Olha, eu votaria pra representar o Brazuca aí, né? Mas aí, como você já votou, então eu vou ficar com Why Women Kill, que eu adorei a temporada toda. Gente, mesmo com as ressalvas que Leozzi falou. Everton falou, aqui ganhar aí tá bom. Ó, mas Mansão da Residência Rio, vocês não estavam reclamando aí que não foi indicada em prêmio nenhum, que foi injustiçada, que foi mesmo, uma putaria? É verdade. Então, é a hora de fazer valer, fazer ela ganhar. Justiça. Esse elenco não vai repetir, pode ter um monte de gente, 5 pessoas, mas não vai ser a mesma coisa. Exato, mano. Marcelo tá aqui, pose, Levi disse que tá difícil, Mariana foi de Why Women Kill, Alex Tavares também, Marcelo foi de Pose, e Everton gritando, Verônica! Verônica foi ótimo também, mas eu vou de 3% dessas vezes. Oi? VIP teve alguma indicação positiva? Não, VIP não teve indicação nenhuma, né? Nenhuma. Nem pra bem, nem pra mal. A gente nem lembrava que VIP existia, desculpa. Não, VIP tá muito... Tava... Desculpa, infelizmente. Eu não via, então eu não lembrava real de VIP. Não, eu até pensei em ver a última temporada, porque eu via o início, né? Mas tipo assim... Acho que só quem via era Leandro, né? Sim, mas sim. Alguém via? Não, acho que só eu, daqui só eu mesmo. Por isso que não teve nenhuma indicação, você não conseguiu, né? É. Colocar lá. Eu não consegui votar, então... Show. Acabamos nesse áudio. Leandro, caiu? Foi. Parece que sim. Tava no mudo aqui, falando um monte. É. Adoro esse plot do mudo. Falou assim, acabamos nesse auge aí, né, então... Pois é, menino. Auge. Olha, gente, muito obrigado a todos que participaram aqui na live com a gente. Quem estiver ouvindo via podcast, caso ainda não seja dia 14 de dezembro, você pode votar. Mentira. Caso ainda não seja dia 10 de dezembro, você pode votar. Se já passou, já encerrou as votações, né? Então, fica esse aviso aí. Vem aí, né? Então, vem aí, galera. 10 votem. De dezembro, hein? 10. Exato. Votem até o dedo cair. Muito importante, porque, né, essa janela de votação foi menor esse ano pra ser intenso mesmo. Pra gente terminar com esse tanto de prêmios maravilhosos. Eu quero aproveitar aqui pra convidar vocês que ainda estiverem, né, com tempo para ir, caso não tenha passado, para ir ao Carolcast no dia 7 de dezembro, no Cantar Carolco da Liberdade, né? Comemorar com a gente os 10 anos de FK. Léo, você tá com voz de demônio. Opa, Evil. Não, aqui tá agora normal. Melhorou. Agora melhorou. Não, então quero convidar todo mundo pra ir no Carolcast, pra ouvir os outros produtos aqui da Holding, no logado.com, no Erika Small Talk, no SA, no SED. Então, né, foi um prazer estar com vocês essas 3 horinhas dessa live maravilhosa. Agradeço muito aos meninos que estão aqui também pra anunciar esses indicados junto comigo. E vamos que vamos, né, gente? Dar a vitória pra quem merece. É isso, e essa premiação aí vai bombar muito, gente. Vem aí. Que o nome da acho que o nome da premiação deveria ser Seriedade Anônima, 2 pontos, vem aí. Porque... Vem aí. A gente tá assim. E eu acho que esse ano a gente caprichou nos indicados, Léo. Tem muita coisa ruim, mas muita coisa boa. Com o Renezinha sendo recorde de indicações, né? René e Dadário, né? Pau a pau. É. E tem muita categoria que tá muito acirrado, assim, muito difícil de você tá dizer mesmo. Que você vai votar. Muito difícil mesmo, tá mesmo. Real oficial. Então, gente, obrigado por quem participou da live aí. Um abraço para todos aí. E seu voto vai fazer diferença, hein? Ó, vote esse bem. Esse ano vai fazer mesmo. É. Esse ano a gente vai ter umas surpresas, hein? E não vai ser surpresa treta, não. Vai ser surpresa mesmo. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.